Bom, hoje é dia 22 de outubro de 2012, a gente está começando mais uma audioconferência da Colmeia, são 21 e 22. Hoje a gente tem seis itens na pauta, sendo eles o primeiro item, o primeiro encontro da Colmeia em São Paulo, o segundo, o relato da visita da Lilian ao assentamento lá de Itapeva, terceiro, a Rádio Livre, tanto online quanto FM da Colmeia, ou cujo nome a gente ainda vai decidir. O Colmeia Labs, só basicamente uma introdução, porque como é uma novidade para as pessoas saberem o que que é isso. É uma conversa sobre a nuvem de soluções, né, preparações para o lançamento, o que que falta, pouco, muito, o que que a gente tem que fazer, quais são as tarefas para distribuir e bom, o que que está faltando, e assuntos diversos. Então, assim, o primeiro tópico então seria o encontro da Colmeia em São Paulo. Acho que a Lilian pode falar mais sobre isso. Lilian. Então, já temos 14 pessoas que vão participar, né, desse encontro. Espera aí, só um minutinho que eu vou abrir o e-mail aqui. Não, não é esse, que eu quero passar as datas direitinho. A gente tem um encontro agora no dia 25 e o outro no dia 3. Por quê? Metade das pessoas só podem comparecer durante a semana, a outra metade só pode comparecer no final da semana por conta das tarefas múltiplas, da vida superlotada, enfim. Então, nós faremos esses dois encontros, um na quinta-feira, dia 25, às 8 horas, e o segundo encontro no sábado, dia 3, às 14 horas. Né? Temos aí 8 pessoas para quinta-feira, 7 para o sábado, com presença confirmada. E assim, a intenção desse encontro é a gente fazer uma troca de experiências, conhecer mesmo, né? A ideia daquele primeiro encontro presencial mesmo, do grupo se conhecer, sabermos quais são as ideias, as expectativas de cada um. A nível de experiência pessoal, coisas que eles querem criar. E tá dando eco no microfone. E sei lá, ideias que dá para ser concretizadas em grupo, que a gente consegue organizar em grupo, para ver o que a gente consegue fazer também a partir daí. Rafa, você quer falar alguma coisa? Não, eu só mutei aqui. Se você falar, Lian, agora o teu tá ligado. Se você quer falar, você pode manualmente mutar o microfone de uma pessoa, como eu fiz agora com o do João. É que o João acho que tá com o microfone dele ligado, de alguma forma no automático, e aí acaba dando esse eco. Tá, acabei de mutar ele. Eu acho que o Lucas está tentando falar também, não está conseguindo, que está acendendo toda hora o microfone dele, mas não escuto a voz dele. Fala aí, Lucas. Oi, alô? Lucas acho que está com Linux. Às vezes, espera aí, deixa eu ver. Desculpa, gente. O microfone do João é que está ou colado na caixa do som, e aí está dando eco, considerando que ele está falando, ou está ligado. De algum jeito estranho. Se vocês quiserem, vocês podem clicar com o botão direito sobre o JP Risos ali e colocar mute. Você mesmo pode colocar para. Ok. Enquanto ele tiver, digamos assim, configurando lá. Ele falou que ele vai pegar um microfone. Pronto, eu não estou mais ouvindo eco. Obrigado. Tá, então só retomando para quem entrou agora, iniciamos a pauta aqui. A gente não está mais fazendo apresentações assim, né? Ah, porque assim, a gente gastava muito tempo fazendo apresentações, umas para as outras, chega uma pessoa nova, duas, três. Então a gente prefere que as pessoas acabem se conhecendo, quem ainda não se conhece, no decorrer ou dos encontros, ou através do chat, ou através de, sei lá, troca a página do Facebook, e quando fala uma ideia já começa a conhecer a pessoa, etc e tal. Então a gente está em função da otimização do tempo, a gente não está mais fazendo isso. Então a Lilian tava, a pauta de hoje está ali embaixo no chat, também clicando no Welcome Room ali você vê a pauta. A Lilian estava falando sobre o primeiro encontro da colmeia, resumindo, ele vai acontecer em dois momentos distintos, na quinta-feira e no sábado. Aí você poderia repetir, Lilian, com resumo? Claro, Rafa. Então, a ideia desse primeiro encontro é a gente fazer a apresentação do grupo mesmo, para a gente realmente se conhecer, conhecer quais são as ideias que rolam em cada um de nós, quais são as ideias em comum, o que dá para a gente trabalhar junto, qual é a expectativa do grupo, né? Enquanto grupo, enquanto colmeia. E de repente criar duplas, grupos de trabalho mesmo, né, para desenvolver um projeto, quem sabe, a partir desse encontro. Claro, a gente não espera que a partir do primeiro encontro todo mundo já saia com um projeto focado, organizando, mas que pelo menos tenha uma ideia, uma luzinha aí para a gente começar um trabalho em São Paulo, um trabalho um pouco mais massivo, uma um pouco mais prática. Lilian, só posso dizer que estarei lá. Que bom, bem-vindo, sempre bem-vindo. Quem é que está com o microfone aberto aí, hein? É o João. Acabei de colocar ali embaixo, João, é a orientação para colocar no modo manual. É uma coisa muito importante, assim, é bem isso, assim, eu acho que é bem o que a Lilian falou, assim, não é uma reunião para passar nenhum tipo de diretriz ou norma, é para que as pessoas possam, digamos assim, que trocar ideias e projetos que já estão em andamento muitas vezes, ver como que elas podem se apoiar mutuamente nesses projetos. E ver o que tem a ver com a rede, que pode ser feito através das plataformas de interação também da rede, com apoio, com suporte tanto mais tecnológico do que financeiro, mais de capital humano do que qualquer outro, né? Capital humano, intelectual e capital social dos membros da rede. Sim, e outra coisa, só para completar, estamos trabalhando em grupo. Não tem ninguém à frente desse projeto. Eu só estou mandando as mensagens, o que significa que estamos montando esse encontro juntos. Então, todas as sugestões são bem-vindas. O que vocês quiserem incluir, ah, sei lá, de repente é interessante a gente falar sobre isso. Vamos acrescentar, vamos falar. Estamos trabalhando nesse encontro juntos. Muito legal, Lilian. Eu estou indo muito animado, contente de conhecer as pessoas que interagem na Colmeia aqui em São Paulo e pretendo levar, se tiver tempo, sem pressa nenhuma, contar um pouquinho da experiência que eu estou vivendo com o pessoal da Escola de Diálogos, o que a gente passou a chamar Rede da Pedra Vermelha, que a maioria de nós sabe que é uma rede de alguma forma conectada com a colmeia. Uma coisa bem importante, assim, é nas conversas que eu andei tendo com o Marcos, eu falo isso sem vergonha, assim, Agora, eco, deu? Tá. O Marcos é uma pessoa que compreendeu profundamente, assim, a visão de longo prazo da rede, né? Mas acho que, ou pelo menos, assim, talvez a visão que eu tenho, né? Porque não, não... todos nós temos uma visão de para onde que isso aqui está nos levando e o que, que é isso aqui, né? Então, às vezes as definições elas não são tão, tão claras, e esses encontros físicos, esses encontros presenciais, eles ajudam a digamos assim, consolidar numa boa palavra, porque o objetivo não é tornar sólido, né? É manter fluido, manter sempre vibrátil, manter sempre em metamorfose, assim, mas uma metamorfose produzindo bem comum. Essa é a pegada, esse é o mote da nossa rede, é o foco da rede. E aí faz parte, obviamente, desse caminhar junto, agregar e outros movimentos, outras iniciativas e redes que já estão nesse caminho, que surgem em paralelo, né? O Tomás, por exemplo, lá de João Pessoa, tem a pegada lá do movimento Zeitgeist, assim como a Ju, né, de Floripa. O Marcelo tem a questão da agrofloresta, a questão da defesa da liberdade de uso da maconha, por exemplo. E aí por diante, né? Então a gente tem, cada um de nós tem uma pegada, digamos, um projeto, ou mais mais pelo lado pedagógico, como é o caso da Lilian, ou mais pelo caso do ativismo digital, como é o caso do Lucas, mas também com outras aberturas. O Celso em relação à questão da economia solidária, em relação à questão da educação democrática também, né? A Estela, eu vou dar tchau pro meu filhinho aqui, enquanto isso vocês continuem falando aí. Então, eu tô dando uma olhada aqui nos lugares que foram surgindo para a gente fazer o encontro aqui de São Paulo. E a Eliana Tiese deu para a gente, né, ofereceu para a gente o espaço Papel de Gente, que fica perto do metrô Ana Rosa. Eu estou pensando muito nele para a gente fazer o encontro, por ser perto de metrô, de repente uma saída bacana para todo mundo. Pelas conversas que eu tive com o pessoal, esse fica mais perto para todos. Né? Para mim não fica, mas esse é só um detalhe. Mas eu estava pensando muito no espaço Papel de Gente. Eu não sei o que vocês acham, se vocês querem, concordam. Enfim. Para mim é muito prático, Lívia. Eu irei onde for. A minha única restrição é que eu preciso, de fato, sair por volta de 10 horas, porque, como em tantos lugares, aqui em casa a última palavra é sempre minha e é sim, senhora, pois não. Então, eu estava até conversando sobre isso com o Rafa agora há pouco, porque, assim, eu moro super longe de tudo. Eu moro em Taboão da Serra. Então, assim, longe de metrô, para cá, para todos os cantos de São Paulo que eu for, são pelo menos 2 ônibus. E Taboão da Serra, meia-noite, os ônibus começam a parar, de verdade. Então, a minha preocupação é com a quinta-feira, né? Sábado tranquilo, que vai ser à tarde, dá para ir sem pressa, voltar sem pressa, mas o de quinta-feira eu estou com receio, tanto de não conseguir chegar no horário, porque pro lado de cá tudo trava, né? Comum. E a volta, minha preocupação é com o ônibus, porque para voltar para mim vai ser super complicado. Aí se alguém puder conduzir a galera, eu ia ficar muito feliz. Tá, eu posso na volta, a gente vai falando isso depois pelo Facebook, etc. Eu posso na volta te dar uma carona, se terminar cedo, até a Francisco Morato, até algum lugar. Beleza, Marcos. Mas eu fico no aguardo, então, depois da confirmação de local, horário sugerido para a gente começar, horário sugerido para a gente terminar, e como é que a gente faz esses procedimentos do tipo abrir a sala, fechar a sala, etc. Tá. A menina lá, já sei o nome dela. A Eliana falou que é só a gente pedir o espaço que ela oferece para a gente. Ela precisa passar o endereço certinho depois, que ela disse que mudou, mas está bem pertinho do metrô Ana Rosa. E ela falou que a gente, falando o dia, o horário, ela consegue reservar para a gente, porque eles estão abertos a coletivos. O horário que a maioria marcou foi às 8 horas. Isso foi praticamente geral, que é o horário que todos conseguem estar presentes, todo mundo consegue chegar. Eu acho que passar das 10 horas é loucura para a gente retornar para casa. Não sei. Combinado, é bem combinado. Eu acho que é um bom começo. Se a gente fizer 2 horinhas, é um bom começo. Eu sugiro, assim que possível, criar o evento no Facebook, porque eu estou segurando alguns convites assim de pessoas aí de São Paulo, porque eu não tenho evento para divulgar, assim. Então acho que seria sem ter o horário. Amanhã já é terça. Eu passo o dia inteiro fora, eu só vou para onde conseguir conectar com as pessoas na quarta. E aí quarta já está em cima, e quando viu, talvez sobre o dia 3 realmente para o convite. Então assim que a gente conseguir criar esses dois eventos no Face, você por favor me passe, que eu já vou convidá-las para não ficar muito em cima e ser difícil de acessá-las todas. Perfeito, Rafa. Vou criar agora. Tá, bom, então dia e horário, São Paulo, encontro de São Paulo, ok. O segundo item da pauta seria o relato da visita da Lilian, então, ao assentamento lá de Itapeva. Vamos lá, Lilian, com você de novo. É quem manda falar que gosta de falar, né? Então, assim, nós saímos daqui só para vocês terem uma noção do que foi. Eu saí em viagem com um grupo da USP, né, da FEUSP, chamado CEPAEP, que é um grupo que trabalha com a parte da educação rural, em especial o MST, né? Todos os integrantes desse grupo fazem parte do MST de alguma forma, né? E estão lá assiduamente, enfim. Saímos, nós já tínhamos tido uma experiência com Dom Tomás Balduino, né? Maravilhoso. E esse final de semana nós passamos num outro assentamento, na verdade foi um conjunto de assentamentos em Itapeva, né? São, se não me engano, 7 ou 8 assentamentos que tem na região. Passamos por dois desses assentamentos, né? Com estruturas super complicadas, e pela escola local, né? É assim, ao contrário da Dom Tomás Balduino, que já tem até uma certa estrutura, eu senti que é um lugar muito mais carente de estrutura em todos os sentidos. Então, assim, um dos assentamentos que a gente ficou, onde ficamos alojados, até que era arrumadinho, era mais organizado, né? As casas eram mais próximas, era um outro tipo também de assentamento, então ele não era dividido por lotes, então era como se fosse um bairro, todas as casas juntas, próximas, e na outra ponta tinha o espaço rural coletivo, né? Achei bem interessante, eles têm uma proposta super diferente, assim, eu não esperava encontrar essa proposta lá, né? Todo mundo tem registro, tem direito à aposentadoria, tem horas de trabalho registradas. Eu achei super diferente mesmo, né? O outro assentamento que nós passamos, também da Agrovia, que foi esse que eu achei muito mais complicado, ele é separado por ilhas, né? Eles chamam de ilhas. Desculpa. E são realmente ilhas, porque é uma casa e o lote. Então as pessoas ficam muito distantes umas das outras. Então, por exemplo, se alguém passar mal, se acontece alguma coisa, até o outro ficar sabendo, a pessoa já morreu, né? Não tem nada perto, é só o assentamento. Não tem energia elétrica, não tem água encanada, eles não têm acesso a um posto próximo. A escola mais próxima fica quase 2 horas do assentamento, então mesmo na que nós ficamos alojados, os moradores estavam contando como era a rotina das crianças, e isso mais uma vez me assustou, que lá as crianças levantam 20 para 5 para se arrumar correndo, tomar banho de caneca na segunda, nessa primeira que eu falei que não tinha água encanada, né? Tomar banho lá rapidinho, frio, e correr para frente lá do assentamento para a rua, para a perua passar e pegar eles, para o micro-ônibus passar e pegar eles, para aula que começa às 7. Imagina isso para uma criança de 7 anos, levantar todos os dias 20 para 5 e ir para a escola às 7. E chegar em casa, sei lá, 2 horas da tarde, se Deus ajudar e não chover, que se chover, como sempre, danou-se, né? De onde vem a água utilizada? Eles têm lá rios deles, têm os poços deles, tal. Mas a encanada mesmo não, né? Então é um lugar muito complicado, muito complicado. Eu tenho aqui algumas anotações, várias, né? Eu lembro que na outra vez que eu fui lá para Dom Tomás, o Rafa perguntou bastante da questão da agricultura deles, como que eles usavam, se eles vendiam, se eles passavam, se era consumo, como que funcionava. Eles trabalham muito com essa parte, a preocupação maior deles é essa parte mesmo. Então, assim, tudo que eles têm é para consumo próprio e venda. Tudo. Então, lógico, primeiro para eles e o excedente eles vendem, né? Para os consumidores locais, eles vendem para a própria prefeitura, que tem uma cota lá que eles precisam, que a prefeitura, User que o at your estado channel. compra, então eles vendem também. Eles têm desde, sei lá, do alface até boi, cachaça, então eles atiram meio que para todos os lados. Eu senti que eles não têm um foco, né? Eles vão para vários. Então, assim, eles têm as hortaliças deles, eles têm um campo de ervas medicinais, que eles produzem também, óleos, produzem essências medicinais, que eles não conseguem vender para fora porque não tem certificado da Anvisa, mas eles vendem para quem vai lá no assentamento. Não tinham dessa vez, porque as meninas não têm produzido. Tem criação de porcos, tem até, eu tirei algumas fotos, eu coloquei o álbum, não sei se o Rafa chegou a ver, Rafa. Não, ainda não vi, não. Então, eu postei umas 50 fotos, mais ou menos, de lá. Precisei deixar o álbum restrito aos amigos, a pedido da Jade, e como ela tá no meu Facebook, não dá para burlar, então eu restringi, né? Mas vou passar o link aqui para vocês. Quem tá no meu Face consegue ver, depois vocês me adicionam também para ver. E deixa eu ver o que mais que dá para falar daqui. Eles têm criação de porcos deles, né? Os bois, tem cavalos, tem as plantações. As plantações deles têm um sistema diferente da Dom Tomás Balduino, Rafa. Eles, ao contrário da Dom Tomás, que tinha aquela plantação diversificada lá, que misturavam plantio, esses já separam um pouco mais. Então, em alguns trechos, eles têm, sei lá, só alface, por exemplo, né? Separam a agricultura. Outra coisa que eu achei super bacana lá é que eles têm a rádio local, né? Que tá andando, de vez em quando para tudo e o pessoal para de ouvir, perde a graça. Mas eles têm a rádio local que toca de tudo, mas que a sensação User deles disconnected from your é channel. os domingos, quando eles têm uma tarde de música sertaneja ao vivo com as duplas locais. Uma coisa que eu achei linda lá, de vivência, foi a acolhida do povo, né? Mais uma vez nós fomos muito bem acolhidos, né? A gente teve um problema técnico de contato, que a Jade mandou uma mensagem para ele avisando que a gente estava chegando, perguntou onde a gente ia ficar e a resposta não voltou, porque o sinal de lá é péssimo. E que é outro problema de lá. Tipo, não tem sinal de telefone, né? E lá dentro só tem telefone na central. A linha não passa para as casas. Não tem como. E então, quando a gente chegou lá, a gente pensou que a gente ia ficar na escola agrícola deles. Quando chegamos lá, para nossa surpresa, não tinha ninguém, todas as apagadas. Quando estávamos indo embora, chegou um morador de lá, encontrou com a gente e avisou que estava todo mundo daquele local, eram umas 4, 5 famílias, que todas as famílias daquele local estavam numa festa de aniversário de um pequenininho de 3 anos. E convidou a gente, insistiu, aí falou que tinha carne, enfim, nós fomos, né? Quando chegamos lá, e foi a parte que eu achei mais bela, o menino ganhou de presente 3 anos, tá? O Francisquinho tem 3 anos, fez 3 anos esse sábado, e o presente de aniversário do Francisco foi uma pata. Gente, eu nunca vi uma criança tão feliz com uma pata, correndo, se jogando embaixo da mesa para segurar, agarrar a pata, fazendo carinho na pata, que ele só segurou, só aquietou o facho e devolveu a pata pro cantinho dela quando a avó falou que ia fazer uma sopa com a pata. Um barato. Sim, era uma ecovila, sim, Tomás. É um assentamento do MST trabalhando com a ecovila. O nome era Agrovila, né? São 7 agrovilas. Mas eu achei um máximo. Fiquei pensando nas nossas crianças daqui que têm medo de fazer carinho num cachorro. E o menino estava agarrado com uma pata. E as pessoas de lá, mais uma vez, rompem com qualquer ideia preconceituosa, mesquinha que a gente possa ter deles, que são pessoas completamente afetuosas, carinhosíssimos. Então a gente chegou. Eles estavam no meio da festa, eles começaram a parar a festa para perguntar de onde a gente tinha vindo, o que que a gente era, o que que a gente estudava, o que que a gente estava fazendo lá, por quê, se a gente estava gostando. E trazendo carne, trazendo cachaça, trazendo refrigerante, eles não sabiam o que fazer para agradar a gente. Quando fomos pro assentamento que íamos dormir, para nossa surpresa, tinha mais um churrasco esperando a gente. Então, assim, foi uma recepção extremamente calorosa de um povo assim com uma marca do interior, o sotaque, inclusive, maravilhoso, encantador. A gente se sentiu meio que em casa, eles não sabiam o que fazer para agradar a gente. Chegou uma hora que acabou incomodando a gente um pouco, porque a gente queria ajudar eles, né? Tipo, a varrer o chão, ajudar a arrumar a cozinha, ajudar ali com as coisas. E eles não deixaram, né? As senhorinhas que estavam cuidando da cozinha só faltaram expulsar a gente a vassouradas, porque não queriam que a gente trabalhasse ali, porque a gente era hóspede. Para eles, a gente era hóspede. A única atividade que a gente pôde fazer foi no sábado, que quando a gente chegou lá, eles estavam fazendo a preparação para a jornada do Sem Terrinha, que vai ser agora na terça-feira. Então, eles estavam fazendo dinâmicas com as crianças, brincadeiras, relembrando a essência do Sem Terra, que, por sinal, achei formidável, porque as crianças de lá têm uma força desde pequenas, uma garra, e que surpreendeu também. Assim, são crianças de 5, 6, 11 anos, que sabem o que querem, sabem muito bem qual é a situação delas lá dentro e são muito firmes. Apesar de tudo, elas são muito firmes. Então, assim, quando a Jade perguntou para eles o que que eles precisavam, desculpa, que é o que eles vão falar amanhã na jornada sem terrinha deles, na hora eles começaram a falar: olha, Jade, nós queremos água encanada. Nós queremos energia elétrica, nós queremos saúde. Então eles começavam a falar, e pela linguagem que eles iam soltando, você via que não era uma fala decorada, era uma fala de criança que sabe quais são os apuros que estão passando, né? Então, achei formidável. São extremamente organizados, né? Quando a gente chegou lá, as crianças estavam numa farra danada, brincando, correndo, aquelas coisas de criança. Quando um dos meninos de lá de dentro falou: gente, parou que agora vai ter dinâmica, todo mundo para a sala. Na hora, todas as crianças largaram pula-pula, largaram a corrida, largaram a brincadeira. Todas as crianças entraram na sala indicada, sentaram e fizeram silêncio para ouvir o que a gente tinha a dizer. Então, eu achei super belo. E assim, não era a questão de. Não era o silêncio do medo que a gente impõe às crianças aqui, era o silêncio do respeito, porque tinha um companheiro falando, né? Então, achei muito interessante. Tudo de lá eu achei muito interessante. Eu já falei demais, gente. Perguntas, pelo amor de Deus. Eu fiquei com uma impressão dos dois relatos que você passou, que apesar, digamos assim, do teu primeiro relato lá do outro assentamento ser um pouco mais estruturado, esse aqui ele pareceu ser mais mão na massa, assim, apesar de ter uma máquina ali, um implemento, ele pareceu que o pessoal está mais ativo e o outro pareceu ser alguma coisa mais extensiva, assim, eu não sei, talvez eu esteja enganado. Não, você está certo, sim. É o que eu falei. Esse grupo, eles atiram para todos os lados mesmo. É, eles têm aquela ideia do precisamos trabalhar para existir, para a gente se bancar, e a gente precisa trabalhar para a gente conseguir levar isso aqui para frente. Senão, a gente não vai ter verba, porque eles têm problema sério com verba lá, né? Porque um pedaço do assentamento ainda não é um assentamento, na verdade. Né? Ainda está em briga na justiça, ainda corre risco de ser despejado a qualquer momento. Então o Estado não ajuda, eles não têm retorno de grana, né? Não tem chegada de grana. Então eles passam os perrengues meio apertados, né? Meio complicados. Então eles ralam, eles batalham muito para conseguir se manter, né? E assim, ali perguntaram da história de lá, lógico que não deu para a gente entrar em detalhes. Esse grupo em especial, o rapaz que conduziu a gente, ele em alguns detalhes não deu, alguns pontos ele não deu muitos detalhes, né? A história de lá é um pouco mais pesada, né? Mais pesada que o outro, que é a Comuna da Terra. Então, assim, lá era uma fazenda. Né, eu até anotei o nome da fazenda aqui, não sei mais aonde, daqui a pouco eu encontro. Era uma fazenda cheia de irregularidades, com serviço meio complicado. O pessoal de lá passava uns apuros danados, assim, de trabalho exaustivo, pouca remuneração, aquela coisa de praxe de fazenda, né? E chegou um tempo que ela deixou de ser produtiva, ela tinha sido feita terraplanagem nela, enfim. E ela não estava mais tão produtiva, não estava mais cuidada, né? Já tinha cedido aquele tempo lá, dos 10, 15 anos, sei lá. E eles invadiram essa terra, o Estado tomou uma parte, a outra parte era de uma empresa, foi declarado falência, foi para o Estado também, o Estado passou. Esse que era a fazenda, né, o que era a empresa, tudo bem, tranquilo. O que era a fazenda foi para o Estado, mas ainda está meio complicado e eles enrolaram um pouco para explicar os detalhes, enfim. É, mas o que acontece? Essa terra é do Estado, pertence ao Estado, ainda não foi totalmente repassada passado para eles, né? Mas eles estão lá, estão produzindo. É, correm risco de perder a qualquer momento. A fazenda, quando foi tomada pelo Estado, o fazendeiro, o dono de lá, ficou muito puto. Ficou mais puto ainda quando descobriu que essa fazenda ia para o MST. Quando ele descobriu que ia para o MST, ele pôs os capangas dele para detonar a fazenda. Então, tem uns pedaços de lá que você passa, você vê que a madeira do galpão tá toda detonada, tudo tá estragado, tudo tá precário. Então, o que eles não conseguiram arrumar ainda, que ainda era, né, a parte mais recente de lá, o que foi tomada mais recentemente, tá detonado. Eles destruíram, né? Que é outro perrengue que eles passam, que além de ter cuidado da terra, eles virar para tentar reconstruir aquilo. Tem uma foto aqui, a foto da menininha brincando de bicicleta, que eu postei aquela porque ela estava de cabeça baixa, tal, não apareceu. Deixa eu ver, não sei nem se ela está aqui ainda. Aqui. Espera aí que eu já mando para vocês. Essa casa aqui é a morada dessa menina, tá? Logo, logo ela vai mudar ali, a casinha dela está começando a ficar pronta, né? Mas as outras casas não são muito diferentes dessa. Essa ainda está um pouco melhor, tá? Mas não tem energia elétrica, não tem água encanada, nada. Porque essa é aquela parte mais delicada. É isso. Rafa, pessoal, Ju. Eu coloquei algumas perguntas ali. Uma delas seria quais modelos, exemplos ou soluções que você tira de lá que podem servir para a gente, né? Aí sugeri que às vezes tecnologias simples e baratas como fornos solares, desidratadores para a própria produção deles, para aumentar às vezes o valor, né, de mercado, de sei lá, uma banana que eles tenham lá, eles podem desidratar e vender como banana passa, coisas assim. Além disso, a gente teria que ter algum formato, alguma forma de nos capacitar para fazer diagnósticos nessas visitas, assim, interações com comunidades, com coletivos, com certas realidades que a gente vem entrar em contato nos próximos anos, não só para sugerir melhorias, mas sugerir melhorias dentro do contexto, dentro daquilo que muitas vezes eles mesmos querem, mas às vezes não têm o conhecimento técnico, né? Assim, a gente não está, oferecendo um trabalho profissional, pelo menos não até esse momento, mas como o nosso trabalho é produzir bem comum, às vezes a gente pode levar alguma informação que a gente tenha para esse tipo de encontro, e essa interação pode gerar uma ignição e a partir daí gerar a inovação de que eles precisam, né? Eu estava lendo hoje mesmo um texto que fala sobre a liderança da emergência, ou seja, como em sistemas complexos você criar as condições que acabem levando a uma emergência espontânea dentro de uma, digamos assim, dentro de uma organização, no caso aquele assentamento, ou entre organizações ou mesmo fora, né? Num ecossistema, num ambiente que não está dentro, né, de uma organização. E é muito interessante. Uma hora eu vou tentar fazer um resumo desse artigo e compartilhar e passar para vocês. Mas e a outra coisa que eu tinha perguntado então é uma essa, né? O que que se tira de lá que pode ser útil para a gente e como a gente pode absorver essas soluções que tenham para oferecer, sistematizar isso de alguma forma que possa ser replicável e também como que a gente pode ajudar, né? Tem alguma forma de fazer isso. Olha, o que eu senti foi muito próximo do que eu senti na comuna. É assim, ir para o assentamento, conhecer esse povo, conhecer a história deles, faz a gente se sentir um grão de areia na imensidão. Eu não sei ainda o que que a gente pode fazer para ajudar. Estou pensando muito nisso. Eles têm bastante apoio intelectual, então tem gente desenvolvendo teses em cima deles, levando o trabalho prático para eles. Então, assim, eles estão com experimento, por exemplo, da geração de gás pelo biodigestor. Até coloquei foto também, do biodigestor deles. Na escola agrícola, eles têm placa solar. Então, os chuveiros deles, a eletricidade é pela placa solar, que foi um outro grupo que fez um trabalho, desenvolveu um trabalho lá e ajudou eles a desenvolverem isso. De trabalhos, assim, de coisas que eles geram, eles estão pensando em criar o álcool, né? Gerar álcool, mas isso é projeto para longuíssimo prazo, porque eles ainda não têm estrutura. E eu também não sei se a ideia é tão boa, né? Mas eles já têm como fazer rapadura, fazem cachaça, melado. Por sinal, os meninos que experimentaram a cachaça deles aprovou tremendamente. Um deles levou 5 litros para casa, né? O nome da cachaça é Socialista. Produzem melado, estão se preparando para fazer açúcar mascavo, porque o açúcar mascavo eles podem vender para o estado tem que comprar, né? Do convênio. Mas assim, o que a gente pode fazer para eles, por eles, é divulgar o trabalho deles, tentar de alguma forma tirar essa impressão ruim que as pessoas têm deles, né? Não sei, eles precisam muito de apoio para a parte educacional lá, né? Porque essa questão que eu te falei, são 2 horas, 2 horas e meia para chegar na escola e a coisa vai piorando no decorrer do tempo. Então, tipo, até o quinto ano, eles têm a escola mais ou menos perto, que é a mais ou menos 2 horas do assentamento. Do sexto ao nono ano, a escola é um pouco mais longe e as condições da escola são um pouco piores. 2 horas e meia, mais ou menos, de distância. No ensino médio, a escola é essa mesma, de 2 horas e meia, o prédio vizinho, só que o ensino é somente à noite. Então, assim, eu fiquei me imaginando que ali os meninos, os adolescentes, já trabalham lá na roça, ajudam a família. Então, eu fiquei imaginando essa molecada acordando com o sol nascendo, ajudando a cuidar da roça lá o dia inteiro, e a tardezinha encarando 2 horas e meia para ir para a escola e chegando em casa meia-noite, 1 hora da manhã, para no dia seguinte começar a jornada. Eu não sei o que o Estado espera deles. Aliás, eu sei que eles continuem na inércia. São resistentes, né? Então é complicado. Eu não sei ainda o que dá para a gente fazer para esse povo, não. Eu estou pensando muito ainda, eu não encontro resposta de verdade. Ju, eu não entendi sua pergunta. Vender essa autorização burocrática, vender o quê? Ah, no caso, sim, o Rafa comentou de a ideia ou a técnica de fazer a banana passa com a banana deles para eles venderem como exemplo, né? Mas você falou assim que eles ainda não estão conseguindo vender a cachaça ou alguma coisa que eles estão fazendo lá porque não tem certificado e tal. Eles conseguiriam vender qualquer coisa que produzissem lá sem as burocracias de autorização, sei lá, Anvisa, tem tanta coisa por aí no interior, né? Meus pais são do interior e lá é em estrada de chão, no meio da roça, se um vizinho vender uma dúzia de ovos e tiver um fiscal da Anvisa, ele vai e multa, sabe? Acontece essas bizarrices assim no interior. Então, em relação a isso, é a minha pergunta, assim, se eles conseguiriam vender sem essas autorizações burocráticas. Olha, tudo que eles têm lá, eles conseguem vender. A única coisa que eles ainda não estão conseguindo são os produtos mais medicinais, né? Que a Anvisa não libera, porque não tem médico, não tem ninguém ali que assine, né? Na verdade, os produtos medicinais que elas vendem são produtos feitos com base User na entered your cultura channel. popular, né? Não são aqueles produtos testados e aprovados pela indústria farmacêutica. São produtos feitos por eles, igual aqueles que as nossas avós conheciam, as nossas bisavós conheciam. Por isso eles não podem vender na cidade. Mas se você for lá no assentamento, eles vendem. É o tipo de coisa assim que depende muito da regulamentação municipal. Por exemplo, nós aqui nós temos uma feira da agricultura familiar chamada Feirinha, né, que acontece todas as sextas-feiras E os produtores, eles podem vender todos esses produtos feitos em casa, tipo rapadura, banana passa, qualquer coisa assim, só simplesmente com autorização da prefeitura para esses tipos de produtos coloniais. Os únicos que são restritos, cuja venda é restrita, são os produtos que têm origem animal, como carne, assim, linguiça, queijo e leite, que aí precisa de uma autorização especial, né? Mas os outros produtos alimentícios, mais assim, com farinha de milho, sei lá, rapadura, farofa e outros produtos manufaturados em casa, eles têm autorização automática, assim, por esse processo prévio, digamos assim, que a prefeitura libera. As pessoas sabem que são produtos coloniais e que tem, obviamente, a origem, ela é de uma família, digamos assim, que não tem o mesmo controle de uma indústria, mas, obviamente, como a gente também sabe, né, muitas dessas regulamentações, elas são feitas justamente porque foi justamente no ambiente industrial que começaram a fazer caca, né? Começaram a fazer descuidos e desmandos e falta de responsabilidade com a saúde das pessoas. Então, enquanto é feito no ambiente doméstico, tudo bem que às vezes a pessoa passa a mão no cabelo e depois enfia a mão na rapadura, mas não é bem esse o problema, né? Que problema é ter um local sem condições, e geralmente quando a pessoa faz em casa ou próximo de casa, não vai ter rato, barata e outros animais que podem trazer doenças ou parasitoses para as pessoas, né? Então, realmente, assim, acho que é uma questão, às vezes, de conseguir um apoio. Essa liberação para alguns tipos de produtos não é muito difícil. Alguns realmente sofrem de regulamentação que é até federal, aí eles precisam ter uma autorização que geralmente tem custo para fazer esses derivados de leite, queijo e carnes, né? É o tal do SIM, aí eles têm que pagar uma taxa que vai de 10 a 15 mil reais, tem que fazer uma preparação, uma adequação do local com sei lá, materiais de alumínio, azulejo, tem todo um preparo especial para beneficiar esses produtos. E aí a solução realmente é acabar sendo uma cooperativa, né? A união de vários grupos e fazer uma agroindústria centralizada em um determinado ponto. Aí sozinho fica complicado, às vezes, para esses grupos que a gente sabe que são bem, bem pobres. Aqui na nossa região mesmo é difícil, não é uma região pobre, mas é difícil organizar esse tipo de situação, assim, porque às vezes o pessoal está bem espalhado, né? As fazendas estão espalhadas os sítios, assim, estão espalhados numa área bem grande, e aí às vezes até para transportar o produto de um lugar para o outro e ter num local só a produção desse derivado do leite, por exemplo, complica. A logística já tem que ser modificada e precisa de uma cooperativa mesmo. Assim, o Tomás perguntou como que é a relação deles com vinhos e tal, vou chegar aí também. Eles parecem que têm uma responsabilidade muito, um senso de responsabilidade muito grande com a produção deles, né? Então, assim, eu vi pelo leite deles, eles têm todo um cuidado com leite, apesar de ainda passarem o leite nas garrafas. Gente, eu nunca tinha visto gente comprando leite e levando a garrafa PET. Eu já sou da geração do leite de caixinha. Eu achei o um máximo aquele povo levando as garrafinhas de 2 litros de refrigerante às tapoeiras às 7 e pouco, 8 horas da manhã, para abastecer, para pegar leite do baldão. Mas eles têm lá os esqueminhas deles de pasteurização, né? Todo aquele processo que o leite precisa ser passado, eles conseguem fazer. E eles fazem para eles e eles alugam o maquinário deles e fazem para algumas fazendas vizinhas também. A maior parte dos vizinhos hoje toleram eles e têm uma boa relação. Quando eles chegaram, não foi assim, né? Teve uma resistência grande, não foram tão bem acolhidos, não, até mesmo porque em volta são fazendeiros, né? Aos poucos, eles foram descobrindo que o povo do MST Não são bandidos, não estão ali para matar ninguém, cortar a cabeça de ninguém com machado, com a foice, são pessoas igual a todo mundo, né? E partilham da mesma escola, partilham do mesmo espaço. Hoje eles conseguem conviver, né, com a comunidade próxima, com os pequenos agricultores, conseguem ter uma relação interessante, sim, com a maior parte. Lilian, eu acho muito interessante ouvir você fazendo esses depoimentos, porque me lembra muito as minhas primeiras visitas, os primeiros contatos que eu tive com assentamentos, né? E toda vez que eu vou em algum assentamento, seja um assentamento que eu já fui, ou um assentamento novo, ou uma comunidade quilombola, ou qualquer coisa assim, eu tenho essa mesma sensação de conseguir enxergar as necessidades deles e de conseguir enxergar as vitórias que eles têm, mesmo sem a gente, sem qualquer ajuda concreta, né? Essa questão do cooperativismo, essa questão da estrutura da divisão da terra, essa questão da escola que você levantou, que é uma questão muito interessante. Muitas vezes ela varia muito, a produção tal, mas existem formas. Você mencionou aí o encontro do Sem Terrinha. O encontro do Sem Terrinha, ele é uma atividade que acontece no Brasil todo e que ela é interessante nesse sentido. Ela promove o encontro das crianças, né? E muitas vezes é fora do assentamento, é um espaço comum para vários assentamentos, e nessa relação, né? Nessa estruturação, eles acabam trocando experiências. Então, a gente estava falando, Rafael estava falando um pouco antes, logo que você começou seu depoimento, dessa coisa de poder das pessoas, dessa troca de experiências, da questão dos projetos, dos fornos solares, etc., etc. Mas existem lugares, existem situações que facilitam o contato com a comunidade, que não interferem no cotidiano deles, que são essas atividades coletivas que o próprio MST faz, né? Você vai no encontro de Sem Terrinha, você vai no encontro de Abril Vermelho, você vai no congresso de MST. Existe uma questão política ali. Mas a maior parte dos dirigentes do movimento e de pessoas que estão ligadas à diretoria do movimento que eu conheço, elas são muito abertas aos projetos. E elas acatam. Se a gente chega com um projeto estruturado, com uma situação onde demande uma pouca necessidade financeira direta deles, ou que a gente apresente junto uma possibilidade financeira para financiar um projeto que demande custo, eles acatam e eles tocam o projeto, né? É diferente de você chegar geralmente num espaço urbano que tem uma influência da questão governamental muito maior. Eles, por muitas vezes, eles já, antes de estarem assentados, eles passarem por uma formação política, né? Por isso a cachaça socialismo, eles já têm essa predisposição a fazer as coisas contra a própria. Existem as amarras de toda a burocracia do assentado, do assentamento em si, né? Do programa governamental. E todos os problemas com o sistema de agricultura familiar que o Brasil tem, né? Com a divisão, etc., etc. Mas isso, no meu entender, acaba servindo como um estímulo para uma revisão, sabe? Do que eles estão fazendo, da relação que eles estão estabelecendo com o Estado e, possivelmente, uma forma de autogestão. É isso que você falou deles receberem os projetos. Você está certíssima, Stella. Todos os projetos que eles tocaram lá, projetos que educandos, mestres, doutores levaram para eles, né? Deu certo, tem dado certo, sim. Eles têm a dificuldade material para realizar esses projetos, mas eles tocam, sim, eles são bastante receptivos. É uma das marcas de lá, né, que marcou pra caramba, foi quando a gente estava indo embora, que eles abraçaram a gente, se despediram da gente e convidando a gente para retornar, falando as datas dos eventos que terão. Infelizmente, a maior parte no meio da semana para a gente é impossível. E passando, mas enfim, passando as datas dos eventos, eles convidando a gente para voltar, para participar sempre que a gente quiser, independente de estar com a Jade, né, que é essa que acompanhou a gente, independente de estar com a Jade ou não. Então, eles são muito receptivos em todos os sentidos. E perguntaram se a prefeitura, foi o Tomás, eu acho, se a prefeitura apoia eles, tal, tem uma boa relação. Não tem, não tem. Suporta. A prefeitura suporta, o estado suporta, porque eles fazem barulho. Mas, assim, eles tinham comentado de um dos produtos que carrega a bandeira do MST, eles não conseguem emplacar esse produto por nada, por causa da bandeira. Então, para eles está muito claro que eles não conseguem vender esse produto para o estado, porque esse produto carrega a bandeira deles. Então, eles até brincaram, né? A Jade até brincou, falou assim: ah, gente, dizem que dinheiro não escolhe bandeira, dinheiro escolhe bandeira sim, porque a bandeira é do MST, o dinheiro das costas. Então é complicado. Boa noite. Muito legal ouvir esse relato aí da Lilian, bacana mesmo, sim. E eu queria concordar aqui em algumas partes que a Estela falou sobre, principalmente a receptividade no, quando você vai visitar um assentamento e tal. Eu tive um assentamento do MNLM durante o FST que teve em Porto Alegre. Foi bem bacana, assim. E conheço, assim, de envolvimento pessoal mesmo, de participar com o que derivou, né, de uma ocupação do MNLM em Porto Alegre, que foi a primeira ocupação urbana realizada no Brasil. E atualmente, hoje, é o Utopia e Luta, que é um prédio de 14 andares, no centro de Porto Alegre, e que hoje é uma comunidade autogestionada, dividida ao meio, né? Então é aí que a gente começa a fazer uns questionamentos, assim, né? Porque, dividido ao meio como? Porque ficou metade de um grupo que fazia parte do MNLM, né? E que muitos deles se tornaram membros políticos ou trabalham para membros políticos. E a outra metade é o pessoal libertário de autogestão, né? Então o prédio lá ficou fracionado. Na Argentina, teve lá aquela fábrica, né, de ternos, de roupas masculinas, que foi ocupada pelas funcionárias e se tornou a primeira fábrica autogestionada aí da América Latina. E durou vários anos, assim, de forma cooperativada e autogestionada, de tendência libertária, até que vários membros se tornaram, membros políticos também, né? E aí já começou a ter diversos problemas lá. Bom, não é comum, não é incomum o fato de integrantes de movimentos sociais que contribuíram para construir a luta nesses últimos 20 anos, acabaram eventualmente se tornando membros políticos e posteriormente dando até mesmo as costas para os movimentos sociais que lhes deram origem ou que lhes elegeram, né? Eu queria, a minha pergunta então vai mais nesse sentido, né? A partir do momento em que a história do século XX é a história da cooptação política dos movimentos sociais pelos partidos políticos, como é que vocês enxergam essa participação intrínseca, assim, do poder estatal, que literalmente deveria, nesses momentos, estar ali de alguma forma compreendendo a atuação daqueles membros políticos, daquele grupo, né? Da atuação daquele grupo por membros políticos eleitos por eles, né? Muitas vezes, e não está fazendo sua parte, né? Claro que na esfera municipal a coisa é bem mais complicada e tal, não sei o quê. Mas a pergunta pode ser resumida dessa forma, né? Como é que enxerga essas formas de cooptação, de estrutura política dentro de um movimento rural lá, cheio de boas ideias, de iniciativas massa e principalmente de ações que estão sendo realizadas efetivamente, diferente da maioria do discurso aí, social marxista aí, né, cara? Então, essa é a pergunta. Ah, fez refletir, hein, Thiago? Então, Thiago, a experiência que eu tenho de relacionamento com movimentos tanto rurais quanto urbanos é bem variada. Eu vi muito movimento, que é bem isso mesmo que você falou, sabe? Essa cooptação política... Muitas vezes a cooptação política, muitas vezes o uso, né, como massa de manobra. E eu acho que, por mais que a gente fale que o trabalho do MST é muito legal, etc., existe em todos os movimentos sociais, existe sim uma relação governamental muitas vezes, mas o que eu estou vendo hoje é muito desses movimentos rurais e de movimentos urbanos. É uma atitude meio descrente e meio de saco cheio, assim, do sistema governamental. Eles se tornaram, de certa forma, dependente, sabe? Com essa coisa, dependente desse sistema, dependente dessas políticas públicas, mas eles já veem que essas políticas públicas não estão avançando, já veem que essas políticas públicas não estão ajudando ou estão sendo muito travadas pela questão burocrática e ficam procurando alternativas. Eu vi isso em assentamentos aqui no interior da Paraíba, eu vi isso em em grupos de cultura, eu vi isso em comunidade quilombola, eu vi isso em vários espaços onde as pessoas estão ponderando se elas querem realmente esse vínculo partidário por uma questão de coletivo, sabe? Tem assentamentos aqui no Nordeste e em Minas Gerais, eu sei que tem também, políticas de universidades federais que têm cursos para assentados, né? Curso de história, curso de geografia, dentre outros, letras e blá, blá, blá. Mas isso não é para todo mundo. Então, você vê uma heterogeneidade mesmo dentro de alguns movimentos que seriam... teoricamente, deveriam estar colhendo frutos assim, de uma forma mais homogênea, mas não. E aí eles mesmos, o que eu enxergo, o que eu percebo é que eles mesmos veem isso e que eles mesmos não estão satisfeitos com isso. Eles não estão satisfeitos com o Pronaf. Eles não estão satisfeitos com a política de demarcação de terra. Eles não estão satisfeitos com a forma como essas políticas públicas estão dialogando, né? ou se fundamentando, e não estão satisfeitos com o trabalho desses esquerdinhas de plantão dentro dos espaços. Então, você tem uma fundamentação do movimento na esquerda, né, socialista, mas você tem, dentro do próprio movimento, esse questionamento. Mas como? Quando eles recebem a formação... Eles só enxergam, na formação vem só ou capitalismo ou socialismo, eles não conseguem enxergar e se alguém levantar uma questão de, sei lá, de autogestão, coisa assim, já é uma coisa muito utópica, né? Durante o período de formação, isso já não é tão levado em conta. Então, agora eles estão, assim, os lugares que eu visito, que eu conheço, eles vão repensando, mas será, né? O cooperativismo, Ju, que eles apresentam nos cursos de formação, é um cooperativismo com uma estrutura hierárquica, né? É sempre com uma estrutura hierárquica, que é sempre como uma forma de se estruturar para poder combater... tem sempre um viés socialista, né? Ou um viés capitalista. Eles não conseguem... A limitação da formação política não permite. E aí, quando você chega com ideias novas, falando, olha, vocês podem se autogestionar, vocês podem produzir aqui e vender para o assentamento do lado, vocês podem ter uma ferramenta livre, vocês podem ter isso, isso, isso. Fica uma dúvida e eles ficam meio pasmos, mas peraí, como é que ninguém falou para a gente que a gente podia? E como é que todo mundo fala que é utópico se a gente já está fazendo? Se tem gente fazendo? Então, Estela, eu concordo com tudo que tu está dizendo aí, e só para complementar, assim, né? Porque eu sei que a gente tem uma pauta aí, já vi que ela está meio... Rapidinho. Para quem quiser se informar um pouco mais sobre essas questões aí da divisão, né, entre entidades políticas e pessoas dentro dos movimentos sociais e os desdobramentos disso, tem, sim, rapidinho, tem a carta de saída da primavera de 2010, onde diversos movimentos do campo... E o documento final do encontro unitário dos povos do campo da floresta que ocorreu esse ano agora em Brasília. E o documento final do encontro unitário dos povos da floresta que aconteceu nesse ano depois de 63 anos. Então, eu vou colar os links aqui. Essa carta de saída ela é fundamental, assim, porque foi a saída do pessoal do MST, Via Campesina, Conselho Popular, um monte de gente que desistiu de atuar nos movimentos políticos devido à quantidade de interferência dos partidos políticos dentro dos movimentos sociais. Eu vou colar os links aqui e, na minha opinião, acho que já dá para avançar na pauta. Seguindo a pétrea lei dos 5 segundos sem ninguém piar. Não, isso é brincadeira, não existe isso. A gente vai para o item 3, então, em função do horário também. São 22h30, a gente tenta terminar a reunião às 23h30 e depois desse horário a gente pode voltar para qualquer assunto que foi debatido, aqueles que foram mais polêmicos, que geraram debate. Então, é muito importante sempre ressaltar que não é nenhum tipo de censura, nem nada, o assunto é interessante, mas obviamente quando a gente também sente que por ele ser interessante, ele vai, pode por horas a fio. Então, para a gente concluir a pauta até o horário das 23h30, a gente vai seguir e logo depois, quando a gente interromper a pauta oficial, a gente segue com ele, que eu quero ter algumas coisas a falar também. O item 3 da pauta, então, seria a rádio, a rádio livre da Colmeia. Quem está fazendo parte do projeto é o Ruben, o Thiago, o René, e eu tô só satélite, assim, tô só observando, porque eu quero aprender junto. Então, gostaria que o René caiu, não sei. Eu gostaria que eu vou colocar só um link assim, do que foi conversado durante essa semana. E aí não se avançou muito assim, na parte teórica, assim, mas não sei se o Ruben e o Thiago têm alguma coisa a falar sobre alguma coisa que mudou da semana passada para cá. Como eu tô em função da mudança aqui, eu não pude me dedicar a isso. O que eu conquistei aqui foi a arrecadação do material, né, cara? Mesa de som, dois microfones e dois notebooks. E é isso. Beleza, o Ruben tá sem microfone, talvez ele escreva alguma coisa ali embaixo, eu posso ler se ele escrever. Eu coloquei ali o link, a gente tá usando, aí eu já vou emendar a pauta no item 4, tá? Que é o Colmeia Labs, só para citar o que é o tal do Colmeia Labs. O Labs, o endereço é labs.colmeia.org, mas ele é um gerenciador de projetos. Ele, na verdade, ele é fechado, é como se fosse uma intranet, então só quem está participando dos projetos é que vai ter acesso a isso, porque é realmente bem, bem coisa de planejamento, é aquela coisa de você cria um tópico aí, você compartilha com as pessoas do grupo, chama outras pessoas para participar, então sempre... não é que a gente está deixando de ser público, não é isso. Qualquer pessoa que peça e queira participar do projeto, ela é livre para participar, mas é justamente para evitar a poluição de todo mundo ser notificado de todos os assuntos a todo tempo. A gente está fazendo um teste nessa ferramenta, que ela é de código livre, e aí a gente está fazendo um projeto piloto com esse projeto da rádio online, da rádio livre, na verdade, né, que se tudo correr bem vai ser uma rádio online e também vai ter vai ser talvez uma rádio de uma rede de FMs aí. Vamos ver como é que a gente consegue transformar o delírio em realidade. E bom, então eu postei ali só um negócio chamado protograde. Na verdade, não é nem uma grade de programação, é só um pad lá com um rabisco. Cada um pode sugerir programas que seriam interessantes ter nessa rádio, que obviamente a versão online ela vai ser de acesso nacional ou global, e as versões FM vão ser rádios locais nas comunidades ou grupos ou favos ou núcleos ou esporos ou sei lá o nome que se quiser dar, né, vinculados a essa rede que a gente vai estar criando e que podem estar reproduzindo conteúdo tanto da rádio online quanto conteúdo local. Então você pode pegar, digamos, uma parte da programação que roda nacionalmente e encher com conteúdo local, por exemplo. A Estela está falando que até, se der certo, até maio vai ter uma rádio livre lá em João Pessoa. Aí deixa eu ver. Bom, então fica em relação à questão da rádio duas coisas, né? Uma é essa protograde aí, que quem tiver durante a semana ideias de programação pode colocar ali. Obviamente isso é só um rascunho, né? Depois a gente vai ter que conversar um pouco mais sobre isso. O Thiago, se tudo der certo, deve estar vindo aqui para Araranguá nos dias 9, 10 e 11 de novembro, né? E aí a gente vai... talvez está organizando uma oficina de rádio livre. Eu teria que confirmar isso com ele para ver, para já começar a divulgar isso aqui, ver se a gente consegue pessoas interessadas em não só ouvi-lo, mas também aprender e tocar isso, né? Aqui na região. Oi, Thiago, fala. Eu acho que oficina até pode ser a mesma formação que a gente já fez aqui na Caruncho, que chama O Que É Rádio Livre. Aí eu te passo depois o link com as informações ali, mas é para o pessoal saber primeiro as distinções entre rádio comercial, rádio comunitária e rádio livre. Depois a gente falar um pouquinho sobre o formato de digital DRM aí, que provavelmente vai substituir o espectro sonoro brasileiro e o que se espera a democratização do espectro sonoro brasileiro. E depois a gente partir para a prática daí de operar ali os notebooks e tal, e pedir pro pessoal levar um pendrive com músicas. Bacana, acho que seria mais ou bem isso aí mesmo. Show de bola. A gente poderia, inclusive, estar fazendo o streaming, né? Live streaming desse. Se a gente fizer num local onde tem internet rápida, a gente pode fazer o streaming dessa oficina. E outras pessoas aí podem estar tá participando também. 100%. A ideia que a gente não lembrou de ter aqui foi de transmitir ao vivo a nossa oficina aqui. Como está conectado ao assunto, não está bem na pauta, mas eu estou estudando aqui a tecnologia que eu vi essa semana. A gente até tem uma conta no live streaming, tá? Mas eu vi um pessoal de uma rede chamada Educartes, eu vi uma moça chamada Sabrina Campos, que tem um filho chamado Bielbaum. O menino é show de bola, assim. Eu vou colocar aqui o link de um negocinho dele aqui. Ele é um menino que tem um programa de culinária, assim, esse programa, esse que eu coloquei ali, ele morava na Espanha, não sei se ainda mora na Espanha, mas parece um guri muito inteligente, e obviamente bem extrovertido e tudo, e ele foi, a princípio ele foi, aprendeu em casa, assim, né? A Sabrina Campos estava falando sobre desescolarização e as escolhas que ela fez, como que ela teve que largar muitas coisas, trabalho, inclusive, para seguir por esse caminho de educar o Biel e os irmãos em casa. E aí esse programa apareceu nessa rede chamada Educartes, que eu vou colocar o link aqui. Do Marcelo Cury. Que eu não conhecia, e aí em função da plataforma deles eu fui levado a esse outro link, eu não lembro quem passou para mim, se foi o Thiago mesmo, que do próprio live stream, para tentar fazer algo similar, em que a gente pudesse ter uma conta compartilhada e que a gente pudesse começar a utilizar essa plataforma aí digamos, colocar programas em vídeo que nós mesmos criássemos de forma descentralizada. Fica mais ou menos dentro da proposta da ADES Universidade Livre, mas não é bem isso ainda. Então vou estudar a parte técnica disso, ver como fazer, porque a gente, esse é um caminho que a gente não está utilizando muito, né? Que é nem a comunicação por áudio, por rádio, nem a comunicação por vídeo, por imagens. A gente está mais reproduzindo e passando conteúdo de outras pessoas adiante, mas a gente não está fazendo produção ativa do que a gente está produzindo, fazendo, das ideias que a gente tem. Então, quando a gente fala da nuvem de soluções, a gente só tem escrito e passa, e às vezes a ideia não fica clara. Muitas pessoas não têm tendência de ler textos ou se aprofundar muito no assunto, então, às vezes, um vídeo de 2 minutos, 2 minutos e meio, ele pode passar a mensagem e aí fazer com que mais pessoas se interessem em participar. Não sei se isso faz sentido. Eu penso que qualquer conteúdo assim que venha contribuir é válido, assim. Eu só penso bastante na questão do formato, né? Porque se a gente for ler lá a declaração de direitos lá do live stream, eu jamais colocaria um conteúdo lá, né? E em contrapartida, eu acho que o archive.org é melhor. Claro que vai ter a divergência aí da tecnologia, né, para fazer o streaming. Mas a gente pode utilizar o servidor do Rizoma de Rádios Livres lá para fazer streaming de vídeo também, né? Já tem a TV Aparecidos Políticos, que trata sobre os desaparecidos políticos, que está transmitindo já através do servidor do radiolivre.org, né? E aí salva o streaming em vídeo e diariamente eles publicam lá no archive.org. Vou ver se eu acho o link depois. Mas me fala agora, Thiago, fiquei curioso, se você puder resumir, o que tem de tão, tão complicado lá, assim, no disclaimer deles lá, sei lá. Principalmente a questão de você ser obrigado a declarar o teu conteúdo conforme a licença padrão do live streaming, né? Então, você não pode colocar o conteúdo em copyleft, por exemplo, né? Então, acho que começa por aí, para mim já tá errado, né? Se não dá para colocar em copyleft e eu não posso colocar também em Creative Commons um conteúdo libertário, de uso livre, sei lá, de uso compartilhado, então, cara, não dá. É só isso. Interessante, ó. Alguém que leu os termos. Na verdade, eu acompanhei o conteúdo do pessoal da Protopia, que teve todo o seu canal do live streaming excluído de lá, né? Inclusive com os arquivos das transmissões anteriores e tal, por isso que eu sei disso, por causa de outros problemas que já falaram antes. Beleza. Vou ler com calma, porque muitos dos conteúdos que a gente pretende produzir para a desuniversidade livre não necessariamente tem autorização formal em todos os casos. Muitas vezes acabam sendo conteúdos de palestras filmados por algum usuário que vai ser colocado nesse armazenamento, digamos. Então aí acaba complicando mesmo, né? O ideal seria alguma ferramenta que postasse automaticamente, direto do, sei lá, do celular ou do vídeo. Acho que tem, você mesmo falou, não sei quem me falou, que tem alguns softwares que fazem isso e postam direto para contas, não sei se do YouTube ou do Vimeo, alguma coisa assim. E aí de lá dava para postar para o Archive, por exemplo. É, tem vários que fazem isso, né? Postam direto pro YouTube e pro Vimeo. O archive.org tem um aplicativo para você fazer o upload, né? Assim, um upload demorado, assim e tal. Ele tem um aplicativo para isso. Agora, para streaming ainda não, assim, de você streamar usando o archive seria perfeito. Beleza. Então, para a próxima semana, o que fica, basicamente, antes dessa oficina, acho que a gente fica meio que na dependência de só começar a fazer, né, seguir fazendo a programação. As sugestões podem ser feitas por aquele PirateFed mesmo. Se alguém tiver interesse de participar do projeto, pode levantar o dedo a qualquer momento, passar o e-mail que vai ser incluído. E então, em relação à rádio, é isso. Comé Labs, então, já foi apresentado, essa ferramenta de, digamos assim, de gerenciamento de projetos, que está sendo utilizado inicialmente para esse projeto. E se der certo, a gente vai talvez fazer alguns tutoriais e explicar como que se pode utilizar para os outros projetos da rede e digamos assim, projetos que já estão em andamento ou que venham a ser idealizados pelos participantes. O quinto item é a nuvem de soluções. Eu só adicionei ali preparações para o lançamento. O que que falta? O que falta? Na verdade, falta um mundaréu de coisa, né? Agora, como de costume, eu vou transferir a palavra para Estela. Fala aí, Estela. Para mim, Rafael. Então, o Lucas fez, né, a nuvem de soluções. Não sei se vocês já tiveram acesso. Eu vou procurar aqui aonde está o link. Vai falando que eu posto o link. Ah, tá. É, ele fez. Eu apresentei para ele aquela proposta que eu tinha feito anteriormente, né? E ele não. Pronto. Ele fez. Assim, mais ou menos dentro daquela linha do que eu tinha feito, né? Aquele manual. Eu achei que ficou interessante. Não ficou dentro do que eu pretendia, nem do que eu previa, mas ficou interessante. Eu não sei. Eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada, tal, para a gente poder definir se fecha nessa mesmo. Ou se não fecha, eu tiraria, agora, se for fechar nessa imagem, eu tiraria os três post-its ali, os três bilhetinhos, porque a temporalidade que eu tinha sugerido, que apresentavam os três pontos, os três que apresentam, né, os três bilhetinhos, ela com esse formato que ele fez, ela se perde, né, aquela temporalidade que eu tinha feito. Então, eu acho que se for manter o formato, a gente tiraria aquilo. Ah, não, acho que é isso. Eu acho que é importante, como hoje tem muitas pessoas que não participaram daquela tua apresentação do que é isso, seria interessante você repetir de novo, o que são heranças, presentes sempre, planos e aspirações e como é que se chegou nessa distribuição, seria bem interessante você falar sobre isso. Você se importaria de repetir, Estela? Não, imagina. É, eu vou abrir só aqui a imagem. Ali tem algumas coisas que estão escritas de forma incorreta ali, mas isso aí é detalhe, né? Locavoirismo, o NERF. O NERF ali já é uma solução, né? Car sharing. Ali a gente não é bem local para colocar soluções em si, né? Não faz parte ali compartir bicicletas ou compartilhar, etc., bicicletas. Aquilo ali já é uma solução. Isso aí era para ser só o menu. Então tem várias coisas que estão ali, que não deveriam estar ali. Então, a minha proposta era o seguinte. A gente tinha umas 65 soluções, né? Categorias de solução, que eram de 65 páginas, digamos assim, que levariam a soluções, que estavam divididas em 12 categorias. Aí eu fiquei meditando em cima dessas categorias todas, né? E aí, com essa observação das categorias, eu cheguei a duas sistematizações, né? Uma sistematização meio sociológica, digamos assim, e uma sistematização temporal. A sistematização sociológica foi essa sistematização em esfera coletiva, né, que seria o homem e o ambiente, o bem-estar, que seriam as questões mais relacionadas à sociedade, né, e o bem-estar, que seriam as questões mais ligadas aos indivíduos, né, e o espaço social, que seriam as questões mais ligadas à sociedade em si. E aí a questão de temporalidade, porque muito das páginas, né, das subcategorias, digamos assim, que estavam apresentadas ali, elas tinham um aspecto, no meu ponto de vista, de temporalidade. Elas não eram uma questão de que, não, a humanidade sempre foi assim, ou o ambiente sempre foi assim, ou são questões que sempre permearam a nossa vida, ou questões que vão permeando, ou que deixaram de permear, ou que estão em mudança. E aí, a partir disso, eu desenvolvi três temporalidades. Não significa que o que está em uma não persista em outras, né? Aí, a temporalidade de herança seria aquelas coisas que vêm acompanhando o desenvolvimento que a gente escolheu, né, enquanto sociedade. Eu uso desenvolvimento, não uso evolução, porque evolução para mim não existe. A parte de presente sempre seriam as coisas que, de certa forma, sempre envolveram as relações sociais entre homem e homem, entre homem e animal e homem e meio ambiente. E os planos e aspirações, não é o melhor nome, eu acho, mas é o nome que eu escolhi, que é o que primeiro, eu não sou muito boa nessa questão marqueteira, eram as coisas que possíveis questões que a gente discute hoje para melhorar um hoje e para melhorar um futuro, né? São questões que a gente vem levantando, que não foram sempre levantadas, são questões que a gente vem levantando para que a gente consiga melhorar um hoje e possivelmente reequilibrar e melhorar um futuro. Dúvidas, perguntas? Sugestões? Quem está completamente perdido? Boa noite a todos. Aqui é o João Paulo. Na verdade, eu fiquei meio na dúvida. Não na dúvida, não. Achei legal a forma que foi colocada, mas eu pergunto, vai ter alguma coisa direcionada dentro da derradeira vez que eu conversei com o coletivo sobre a perspectiva de se organizar dentro das dimensões do índice da felicidade interna bruta? Assim, João, eu Ainda não, o João fez uma apresentação do FIBIN, né? Para quem não sabe, FIBIN.net, e o FIBIN se organiza dentro do conceito de felicidade interna bruta, né? Seria bem interessante você passar algum link aí, João, enquanto eu estou falando, para que as pessoas possam observar, digamos, né? Enquanto a gente fala. A forma que eu imaginei fazer essa interação seria através de uma curadoria manual mesmo, assim, né? Seria um grupo de pessoas que pegariam as soluções da nuvem e estariam cedendo, digamos assim, ou cedendo, ou, no caso, transportando para dentro do FIBIN, né? Ou o FIBIN poderia se apropriar disso da forma que melhor lhe aprouver, né? Porque a gente não, até esse momento, o que a Estela fez foi pegar as categorias que já estavam feitas, não foi feito nenhum tipo de integração, assim, não foi feito nenhuma, até esse momento, né, de pegar os índices da felicidade interna bruta e acoplá-los a esses índices que, na verdade, essas categorias que, na verdade, vieram lá do Wiser Earth, lá de 2008, e estão aí, né, ainda nesse ponto, porque não houve nenhuma reunião mais detalhada para debater se era isso aí que vai, se é isso aí que vai ser, se a gente vai tirar o soberania alimentar, o florestamento e botar o que no lugar. Então, na verdade, a gente está ainda, eu confesso, está um pouco perdido em relação a essa questão da nuvem. Eu acho que esse aqui é o principal gargalo para o começo, né? Eu coloquei lá no tema o que falta. Olha, para mim o que falta é isso, assim, ter muito claro quais são as categorias que a gente quer iniciar. Essas categorias vão ser estáticas, elas podem ser dinâmicas, de que forma que a gente troca e muda isso. Isso, para mim, é uma coisa que está realmente me incomodando, é um espinho no pé, porque eu não sei nem como que a ferramenta vai ser exatamente por trás disso, porque a gente usa o Drupal, a gente usa outra ferramenta, então para mim tá muito pesado isso. Desde o começo eu procurei alguém que se voluntariasse, alguém com conhecimento de arquitetura de informação mesmo, que entenda de navegabilidade, usabilidade web, para dar palpite. Ninguém assim que seja especialista nisso ou que possa nos dar uma luz, assim, dizer que alguém diga assim, uou, eureka, é isso. Né? Então, eu acho que a gente está sentindo, eu estou sentindo falta, pelo menos, disso. A estruturação que a Estela fez ajudou a dar uma espécie de uma fluidez entre as diferentes esferas, né? E a gente está debatendo isso nesse exato momento. Né? Você ficou um tempão, a gente sentiu muita falta, né, da tua presença nas últimas semanas. Eu sei que você estava viajando e também com muitas coisas pessoais, então, né, nessas últimas conversas a gente acabou derivando para esse modelo, que não é um modelo definitivo, mas a gente gostaria de ouvir tuas sugestões. Agora sim, estava tentando fazer o sinal de som aqui, não estava encontrando direito. Realmente eu fiquei um pouco out aí por uma, como você já colocou, estive viajando, tive umas questões pessoais, mas também por uma questão que apareceu, de uma possibilidade com uma pessoa que se predispôs e tem um coletivo dessa questão que é uma pedra no sapato, questão da programação, arquitetura da informação, que você está falando aí, Rafael. E ele está tentando botar para que a gente consiga fazer no viés do consumo colaborativo uma ação bem local mesmo, bem enxuta, que valide na prática aquela questão do modelo que linka uma espécie de consumo colaborativo inspirado na questão da compra coletiva tradicional e do financiamento coletivo, que seria para causas. E algumas pessoas que também estão conosco, aqui eu estou falando a nível Brasília, A gente está precisando muito, por umas questões pessoais de cada um, de tentar dar uma startada o quanto antes disso daí. Então, com essa oportunidade, a gente ficou dando um gás nisso e está continuando a dar um gás. E sobre a questão de saber organizar as soluções, acho que as soluções em si, da forma de organizar, eu vejo que pode ser... não estou de forma alguma querendo... Não, digamos assim... pontuar, avalia da forma que está sendo organizado, mas isso, igual você falou, a gente pode, com o decorrer da forma que está sendo organizado, reorganizar paralelamente por uma questão dentro das nove dimensões do FIB, mas eu acho também, reforçando que o FIB também é um modelo de desenvolvimento holístico, que agrega vários caráteres, desde a dimensão também moral, social... espiritual, ou seja, pode ser uma boa forma de organização também, que pega um gancho de um fluxo que está emergindo, que é esse conceito. Então, nesse prisma, eu acho que a nível até de possibilidades de engajamento, vamos dizer, de outros atores, abre uma oportunidade também. Então, não é... eu acho, reforço aqui que a gente tem uma sinergia, e só que o foco que eu fiquei um tempo assim meio canalizado no momento era na intenção de fazer essa base inicial para que se pudesse dar uma startada com alguns parceiros, no caso aqui, ofertantes que a gente está tendo aqui em Brasília, e umas causas que a gente já conhece, que é ligada à nossa rede local aqui. Então, eu também estou pontuando isso para dar um parecer aí para vocês do que está acontecendo, perante a oportunidade que apareceu. Basicamente é isso. Estamos também na peleja de tentar alguma parceria institucional que nos dê uma possibilidade de tocar dentro das demandas diversas que o processo, na sua versão 360 graus exige. Aí mas não é, eu perguntei assim só para nível de entendimento também, assim, mas estamos aí nesse contexto também, tocando, tentando fazer essa versão 1.0 sair, ter uma boa visibilidade de outros parceiros, para que a gente realmente possa passar uma terceira quinta marcha de forma constante. Mas é isso aí, é mais ou menos o que eu estava querendo pontuar. João, só para pontuar também, e acho que a Estela também vai concordar com isso, mesmo porque ela me falou na semana passada que ela conversou com várias pessoas que acharam e acham a ideia do filme bacana, é uma coisa importantíssima, seria a nuvem de soluções que não morre, digamos, não morre, não é só um banco de dados, né? Se ela, então, esse tipo de integração ou de interação, ele seria muito, muito importante, né, a gente fazer. Então não tá abandonado, não é isso, não. O fato de não tá compilado ali com o formato, nas categorias do FIB que se apresentou naquela mandala, não tem nada a ver, assim, é só realmente a gente tá carecendo e tá precisando pensar melhor essa integração. O Ricardo Lofeudo, né, a Ju tá aí, a Ju é amiga dele também, lá de Floripa. Ele é desenvolvedor e, você sabe, ele se ofereceu para fazer aquela instalação do Goteo, né? E testar o Goteo talvez fosse alguma forma, mas não sei se ele é apropriado. Ele é de código livre, pode ser tweakado, mas pode ser modificado, mas ele precisaria de uns bons 4 programadores para poder fazer isso de acordo com o que a gente imagina. Então, acho que esse caminho que você está escolhendo aí de fazer algo básico aí para começar, usar como teste e a partir daí fazer um desenvolvimento mais complexo, acho que é por aí mesmo, né? Tem que ser por aí, né? E a gente vai apoiar por enquanto da forma que a gente puder, divulgando aí a iniciativa, vendo se a gente encontra outros parceiros, e seguimos pensando aqui, tá truncado, tá difícil. É legal, é o tal do MVP, né? Mínimo produto viável. E o rapaz que está colaborando, o Ricardo, eu não... Na verdade, o que aconteceu, eu acho que muitas pessoas viram com bons olhos a proposta da Fibin, até se dispor, se manifestaram como solidário de colaborar. Só que, voltando àquela questão da questão 360 graus, igual você falou da nuvem, que às vezes fica numa dúvida, paralelamente, eu também senti a necessidade de fazer aquele tal do modelo de negócios Canvas, que estava meio pela metade. Inclusive, o Sage daqui conosco, ele começou a me dar uma colaboração nesse fluxo, que inclui a questão da colmeia. A gente, apesar de ter ficado um pouco out aqui, está sempre na memória. E para tentar interpretar uma perspectiva de visão de mínimo produto viável a uma visão de futuro de máximo produto viável, entendeu? A longo prazo. Aí o rapaz que está colaborando, que eu acho que às vezes é bom ter um suporte pessoal mesmo, que você encontra, no caso, um programador, ele também foi nesse mínimo produto viável, no sentido de que... A oferta já está casada com uma causa só para que ela seja bem sucedida e dê aquela valide a proposta. E alguns ofertantes aqui é até interessante. Uma casa de eventos se propôs que um aluguel seria 6 mil, passou para 3, e se vender por 3, 1.500 é para causas, numa venda só. Então a gente... Eu acho que é estratégico para o processo no todo, até com a colmeia, alguma coisa que eu e algumas pessoas que estão aqui localmente deu um foco raio laser nesse MVP local, que eu acho que a partir daí a gente consegue uma possibilidade de investidores, que é um dos focos que precisa, com mais facilidade. Olá, pessoal. Uma boa noite para todos. Tudo bem por aí? Oi, Haroldo. Boa noite. Beleza. Eu cheguei aqui, acredito que em cima da... Exatamente dessa entrada da questão da nuvem de soluções e o FIB, essa coisa toda. E pelo que eu senti, diferente do que a gente imaginava, foi tomado um outro caminho. E assim, eu acho que essa experiência, para mim, pelo menos, é bem importante. Eu estou errado no que eu estou falando, não? Não, acho que você está certo. A experiência é bem interessante. Quer dizer, pelo que entendi, foi tomado um outro caminho que a gente nem sabia, né? Mas eu acho que, assim, para mim, pelo menos, e me parece ser... a mesma questão que está sendo colocada, uma dinâmica, eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que é mais fácil de entender. O Liakoka, no livro dele, aquele cara que recuperou a Chrysler lá atrás, ele dizia que o japonês teria muita dificuldade de competir com o americano, porque no americano ele teria... uma pessoa ia se responsabilizar, entendeu? E ele liderar aquele processo e pronto. E no japonês teria que discutir com todo mundo, papapá, papapá. Eu acho assim, eu acho que para as dinâmicas de alguns processos da colmeia, está tendo democracia excessiva. Posso estar falando um bando de besteira, mas é o que eu vejo, entendeu? Que não tem nada a ver com democracia, né? Eu acho que, assim, na realidade, quando a gente coloca... eu acho que, assim, a colmeia eu vejo tendo líderes, não tendo chefes, mas tendo líderes. E eu acho que nesse processo... processo, acaba aquele negócio, vamos discutir com todo mundo, vamos colocar para todo mundo votar, e acaba que as coisas têm dificuldade de andar. Apesar de, definitivamente, ter gente competente na história, tem gente cheia de vontade para que as coisas aconteçam, entendeu? Então, assim, e outro que a gente até já melhorou, eu sinto que já melhorou nesse sentido, né? Quer dizer, ali chegou X número de empresas e disse, olha, gostamos do teu projeto, vamos ajudar, vamos bancar isso aí. E a gente, nesse processo muito, vamos dizer assim, também de ser tudo meio que de graça, sem apoio das empresas, tudo de uma forma voluntária. Eu não sei, eu tenho um instinto comunitário. Agora, eu acho que algumas coisas não perdem seu valor quando certos processos acontecem. Eu acho que não, se um patrocínio, por exemplo, não for contra nenhuma das regras estabelecidas, nenhuma coisa grave, entendeu? Eu não vejo problema de você ter um patrocínio para um projeto, não precisa ser nem para a coisa inteira, mas para aquele projeto. Não sei, eu estou botando isso aí, mas não sei, eu sinto assim que esse tipo de surpresa, eu já senti esse ar em outras situações. Posso? Vai, Paula. Tudo bom, tchau. Saudades de vocês. Eba! Eba! Nós também! Tô vendo que o trabalho andou bastante, fiquei contente. Assim, ó, a minha visão pessoal. Até em função disso que eu me afastei um pouquinho e até fui estudar arquitetura de informação, porque assim, me parecia que estava alguma coisa estranha, eu não estava entendendo, e agora assim, ó, eu acho que comecei a compreender por que eu me chateava quando eu entrava ali, porque eu não me achava, até hoje eu não me acho muito, assim, mas tô conseguindo compreender mais. São inúmeras propostas. E eu acho que isso é um fator que também assim, contribuiu, né, até o momento que nós estamos melhorando, né? Eu vou começar a colaborar. E isso vai ajudar as pessoas para que elas realmente comecem. Porque assim, ó, se a gente não se acha no espaço. Não é nem questão de uns fazerem, outros fazerem, pedir opinião, mas assim, ó, tem coisas bem práticas, bem simples, que dá para fazer se a gente sabe. E se a gente não sabe, daí. E tem um monte de profissionais aí que sabem fazer, então eu acho que agora vai começar a andar. Eu estou muito, muito curiosa para conhecer as temáticas que me interessam na desuniversidade, que vocês vão manter o nome, pois acho que dava para passar outro, né? Assim, mais colmeia, qual. Mas, enfim, isso que o Haroldo falou, eu concordo com ele nessa parte, eu acho que não desmerece em nada, e é um modo de fazer, assim, que. Tem muita diferença, por exemplo, eu participar de um curso a R$800 e eu participar de um curso a, sei lá, 40, 50, entendeu? Então, assim, ó, tem coisas que eu não vejo por que ser tudo gratuito, porque não acho justo as pessoas trabalharem, eu, assim, ó, até se eu me mantivesse, tivesse disponibilidade para trabalhar, mas eu penso por aí, eu assim, ó, pelo menos para manter o evento, os cursos, alguma coisa assim, é possível. E por que não, se for, como o Haroldo falou, empresas que alinham, né, as ideias, a questão ética, ecossustentável, por que não elas se dispondo a aceitar uma ajuda? Eu andei pensando também e lendo a questão de ONG, organização não governamental. Eu acho que seria um grande ganho se a gente, em sociedade, né, todos nós, criássemos, porque assim, ó, a papelada não é muito grande e isso legitima as ações. Não estou dizendo que de repente a gente vá buscar recursos para captar projetos, ainda que eu acho que seria muito válido, né? Mas assim, ó, para legitimar, desde se a gente vai fazer alguma coisa, tem muito mais. É o modo como a gente está tentando desfazer, né? A gente quer desconstituir isso e mostrar para as pessoas que o que se faz tem valor por si, que não precisa de certificado e tal. Eu entendo tudo isso, só que eu acho assim, ó, que essa ruptura tão grande, ela não necessariamente será bem aceita pelas pessoas que a gente pretende buscar, né? No caso, cativar, para que elas conheçam, porque as pessoas conhecendo elas vão gostar. Então, eu penso por aí. Acho que eu falei um monte de coisa assim, mas tá bom. Paula, eu vou falar mais ou menos o que eu penso em relação a isso que você e o Haroldo falaram, tá? Também vou querer falar depois. Tá, eu vejo duas coisas acontecendo e elas não são exclusivas, elas não, eu quero dizer, uma não exclui a outra, só que a gente tem que separar o que que é o quê. Uma coisa, eu estou dizendo como eu penso, e eu gostaria que vocês depois avaliassem e criticassem em cima disso que eu vou falar. Eu vejo a colmeia como uma rede, um grupo de pessoas, um grupo horizontal, não hierárquico, autônomo, autogerido, que tenta, né, buscar soluções, modelos, métodos, ferramentas, técnicas, né, que deram certo em algum local para implementar em certos, sei lá, em certas comunidades, em certas situações em que essas soluções são necessárias, sempre voltado para o bem comum. Essa é a colmeia, ideias em cooperação, a rede como um todo. Dentro dessa rede, pessoas com interesses afins, quer seja em educação democrática e libertária, quer seja em, sei lá, tecnologias, casas sustentáveis, energias verdes, mobilidade, sei lá, segurança alimentar, soberania alimentar, economia solidária, comércio justo, essas pessoas se encontram nessa rede, com esse tema amplo, né, que é a produção de bem comum, e aí elas começam a dialogar. Dentro desse diálogo, que é feito dentro da rede, fora da rede, de acordo com o interesse, a frequência de contato, pode acontecer numa reunião aqui, pode acontecer na página da Rede Bem Comum, que está funcionando mal, pode acontecer dentro da página do Face, essas pessoas se reúnem, conversam e decidem: ah, vamos usar as ferramentas que a gente tem lá dentro da rede, então vamos fazer as reuniões lá. Ah, não, tipo assim, o João encontrou o Sage. Né? No caso, eles se encontraram em outro lugar, mas vamos fazer de conta que se encontraram aqui. Não, vamos fazer fora. Eu não quero fazer lá dentro da rede, porque aquele pessoal é meio esquisitão, eles acham que dinheiro tem que acabar e aí não fecha muito, né? Então, eu estou sentindo um clima esquisito lá, eu acho que lá não vai ser bem aceita essa ideia. Então, beleza. Ah, eu acho que tem que criar uma ONG. Ah, peraí, vamos fazer um crowdsourcing aqui. Quem acha dentro do pessoal? Faz a pesquisa no Face, faz uma pesquisa no Google Docs e faz a pesquisa lá dentro da colmeia. Quem aqui usa a lista, qualquer ferramenta que a gente tenha de interação do grupo, é livre para ser utilizada. Quem aqui acha que a gente deveria formar uma ONG? Isso já foi debatido na lista em 2009, 2010, e se chegou à conclusão que a gente não ia formar nenhuma associação ou cooperativa, pelo menos naquele momento, com as pessoas que estavam presentes naquela ocasião. As pessoas mudam, a rede muda e as pessoas que estão na rede podem decidir fazer agora, porque agora chegou a hora de formar uma associação, uma cooperativa, etc. Eu já estou concluindo. Mas o que eu quero dizer basicamente é o seguinte: uma coisa é a rede Colmeia Ideias em Cooperação, que reúne toda essa heterogeneidade de pessoas que somos eu com uma crença, o Thiago que vai falar a crença dele daqui a pouco, o Haroldo, a Ju, etc., o João. Então, assim. Se daqui de dentro um grupo resolver pegar alguma das ideias que foi gerada aqui dentro, quiser fazer uma cooperativa, quiser fazer uma ONG, quiser defender localmente, nacionalmente, etc. E aí essa ONG, esse cooperativa, esse projeto, esse grupo de duas, três ou quatro pessoas, ou cinco, ou dez, ou vinte, ou cem, que seja maravilha, imagina se a gente conseguir 100 pessoas para fazer o mesmo projeto. É, quiser buscar patrocínio e todo mundo que estiver nesse projeto estiver de acordo, beleza. Assim, do meu ponto de vista, da minha visão, a rede não vai cercear ou bloquear essa busca. Assim, a única questão é aí. É, existe a chancela da rede, até que ponto? Eu acho que se o foco é... Ah, sei lá, é bem complicado, assim, mas eu não vejo por que não. Um grupo só não usar a rede como... Tipo assim, a rede precisa de patrocínio. Não, a rede não precisa. A gente está usando essa estrutura da rede para a gente se organizar, para a gente se encontrar, para a gente interagir. Mas se a gente quiser daqui encontrar pessoas e fazer um projeto e... Sei lá, é complicado, mas eu concordo que é bem difícil esse tema. Fala aí, Thiago. Bom, é um tema bem, bem amplo, né? Mas eu acho que a gente pode fazer uma contração dele e se fazendo uma pergunta, né? Todos nós estamos aqui envolvidos de uma forma direta ou indireta em prol do bem comum, né? Esse bem comum envolve toda uma série de visões de um futuro que todos nós desejamos, né? Que tipo de futuro é esse, né, que nós esperamos e como nós podemos reproduzi-lo hoje? E eu tenho certeza, assim, nas minhas convicções, que a transição para esse novo sistema ele não pode depender de patrocínios, de mecenas, de benfeitores, e sim da ação participativa, coletiva e direta de cada um de nós. Então, se um projeto ele é inviável a partir da nossa única e simples participação, independente da nossa escassez de recursos, então eu acho que ele se torna um projeto inviável a partir do momento em que ele vai depender diretamente ou ainda que indiretamente de patrocinadores ou de benfeitores, mecenas. Eu entendo que algumas pessoas gostariam de ter o seu trabalho remunerado e tal, mas aí eu acho que é trabalho, e trabalho é uma outra coisa. Não, acho que trabalho é mais-valia você receber pelo que você está fazendo, né? Agora, se você quer participar de uma rede, de um projeto, de uma atividade em prol do bem comum, eu acho que está totalmente fora desse esquema. Essa é a minha opinião, e eu escrevi ali e vou reafirmar aqui também: patrocínio entra e eu saio. Vou falar aí, boa noite, consegui pegar o microfone aqui. Eu penso um pouco diferente do Thiago. Eu acho que a gente vive num sistema ainda capitalista. Para a gente conseguir fazer essa transição, vai ser necessário o dinheiro, eu vejo por esse lado. Eu acredito que a única coisa que a gente tem que tomar muito cuidado é com a ganância e achar que só porque está bom para a gente, está bom para o resto do mundo. Então, se cada um daqui se preocupar com o próximo, eu acho que a coisa, a transição, tem grandes chances de acontecer. Eu acho que vai ser necessário dinheiro para matéria-prima, recursos, enfim. Esse é meu ponto de vista. Posso? Eu acho que isso já derruba consenso, né? A gente precisa. A gente teve posições que são quase opostas, e quando elas são quase opostas, a gente não vai conseguir, pelo menos agora, dentro de 9 minutos, ou mesmo dentro de 1 hora ou 2, em conversa pela internet, solucionar isso. Então a gente tem que achar uma terceira via. E a terceira via que eu proponho é isso, assim, é tentar manter uma distinção entre o que, que é a rede em si, né, que uma, a rede que não aceita patrocínio, nem apoio, nem vinculação com Coca-Cola, Natura ou o que quer que seja, ou, sei lá, padaria do Zezinho, e eventuais projetos que possam surgir de membros da rede que vão estar utilizando a estrutura e que possam utilizar aí, né, por exemplo, o Thiago, a Estela, talvez eu, não vamos querer estar recebendo patrocínio. Se bem que, por exemplo, agora mesmo vai iniciar um projeto aqui na cidade, que é um projeto Cidades Inteligentes, e a gente vai ter apoio de uma instituição comercial e empresarial, né? Esse apoio vai ser tanto apoio institucional, que vai estar ajudando, digamos, estar fornecendo sede para reuniões, que estou cagando para sede, desculpa, para reuniões, assim, mas porque a gente tem outros espaços que a gente construiu, a gente lutou e conseguiu, tanto espaço privado quanto espaço cedido de moradores aqui. Mas provavelmente vai ter apoio, digamos assim, de pressão que essa instituição vai fazer sobre alguns órgãos públicos através da orientação que a gente vai estar passando sobre o que tem que ser feito. E como o projeto é de grande interesse de toda a comunidade, esse projeto eu já posso antecipar, é um projeto de internet livre para toda a cidade, né, acesso de banda larga gratuito para toda a população, eu achei que valeria a pena, né, digamos assim, utilizar essa organização, digamos, essa associação de empresários para fazer essa pressão, digamos, e usar a estrutura que eles têm para isso. Aí, se isso pode ser chamado patrocínio, digamos assim, ou como é chamado, eu não sei dizer, mas então, assim, isso é um projeto que o Rafael, por exemplo, está envolvido, porque ele acredita também em custo-benefício. O Haroldo agora vai falar uma coisa que eu, de certa forma, também concordo, né? A estrutura que a gente tem de servidor, etc e tal, ela não se banca sozinho, né? Ela é paga mensalmente. Hoje basicamente tem só um pagador, que sou eu mesmo, e obviamente isso em algum momento deveria acabar. Como que a gente vai acabar isso seria bacana de descobrir, assim, né? Se existe alguma forma hoje já para a gente poder hospedar a série de sei lá, Java e PHP e tudo que é a estrutura que a gente tem aí instalado, vários sistemas aí de teste, que a gente possa ter acesso livre sempre para fazer esse tipo de, né, acesso a um servidor dedicado para fazer esse tipo de exercícios e instalação de plataforma UVOT em Ruby, on Rails e Python e essas plataformas que a gente desenvolve, testa e que a gente... Né, em algum momento as pessoas vão entender o porquê que a gente está tendo esse trabalho todo de instalar, testar a plataforma de EGOV, de moeda complementar, sistema de banco comunitário, microcrédito, sistema de LETS. Então essas coisas todas a gente vem meio que no background, assim, estudando, mas isso tem um caminho, tem uma busca, e essa busca é justamente a criação de uma nova economia, digamos assim, que o movimento, lá o Zeitgeist chama de economia baseada em recursos. A gente não usa, eu pelo menos não uso esse nome exatamente, mas é uma economia assim da dádiva, da gratidão, ela é criativa também, ela é viva, né? E ela é baseada basicamente no reconhecimento de eu no outro, né? Da diversidade das pessoas, dos seres e dessa noção de interdependência que todos temos ter. Às vezes, falando assim, parece meio vago, mas às vezes na prática funciona melhor quando você está entre pessoas que pensam igual você. A gente se entende, não precisa explicar muita coisa, mas é mais ou menos por aí. Posso falar? Bem, o que eu queria colocar é o seguinte, ao pontuar essa questão, de forma nenhuma eu estou dizendo que amanhã a Colmeia não tenha vamos dizer assim, boa parte do seu funcionamento baseado nos seus princípios, onde até a, vamos dizer assim, a economia baseada em recursos, essa coisa toda seja implantada. Mas a realidade dos fatos, como acabou de ser colocado, é que nesse momento quem banca a colmeia é o Rafael. Nós debatemos, um faz um software, o outro escreve uma coisa, mas financeiramente quem está pagando as contas é o Rafael. Tá? Então, o que eu coloco para a gente dar uma pensada, e isso tem a ver com o que foi colocado anteriormente, tá? É que se a gente criar um ecossistema colmeia que gere sustentabilidade para a colmeia, tá? De alguma forma, na realidade, muito dessas ideias podem passar a ser viáveis sem uma remuneração em dinheiro. Mas é importante que exista esse ecossistema sustentável, tá? Porque senão as coisas acabam sendo limitadas por isso e acaba que as pessoas pulam fora porque alguma coisa não aconteceu, papapá. Eu não sei, eu acho que, primeiro, quando eu falo que isso, acredito que o Rafael falou a mesma coisa, ou seja, quando eu falo aqui que o dinheiro pode entrar na história, não precisa entrar na base da colmeia, mas está aberto para que projetos sejam financiados por empresas que não tenham uma característica de assim, danosa, nitidamente danosa, entendeu? E até acho que cada vez esse conceito é um pouco mais complicado. Por exemplo, eu assisti um programa, esse Luciano Huck, esse fim de semana, onde foi mostrado um projeto da Coca-Cola muito bacana, apesar de a gente saber que a Coca-Cola também tem o seu lado ruim. Então, quando essa empresa tem um lado ruim, ela deve ser completamente condenada? Ou será que, agindo dentro dela, nós podemos colaborar para que ela se torne cada vez melhor como empresa? Então, assim, o que eu acho é assim, duas questões. Primeiro, não está fechado para que projetos relacionados à colmeia, que não precisa ser exatamente o núcleo da colmeia, mas acho que é importante também pensar o financiamento do lucro da colmeia, do desenvolvimento da colmeia, porque, assim, eu vejo ideias aqui brilhantes, mas brilhantes, e gente, puta, muito, gente que eu admiro pra cacete em diversas áreas. Eu, assim, eu fico impressionado com o Rafael, mas não só ele. Eu vejo gente dando opiniões aqui que eu fico, me alimenta participar das reuniões, tá? Mas não vai adiantar, entendeu, ficar num processo só intelectual, tá? Não adianta a gente ter o colmeia e a gente clicar numa coisa e a coisa não funcionar de repente, entendeu? Não adianta ser um ambiente complexo, porque senão as pessoas não usam. Então, assim, eu acho que assim, é muito legal a gente estar, inclusive, com a possibilidade de testar, entendeu? Ferramentas novas, por exemplo, sistemas financeiros novos, essa coisa toda, mas eu acho que, assim, talvez um pedacinho do mais importante, falando de núcleo, e eu já vou abrir aí para as pessoas falarem, que eu sei que eu estou falando demais, é realmente ter pelo menos um tipo de uma base que funciona e que é fácil. Depois vai se implantando os galhos. Mas o tronco tem que estar funcionando, entendeu? De uma forma que você clique nos botões e os botões funcionem, que você chame as pessoas para participar e que elas não tenham, entendeu? Quer dizer, a coisa funcione para elas, se divulgue uma coisa que funcione, tá? Eu sei que assim, eu posso estar sendo muito chato em muitos pontos aqui. É muito mais fácil eu escutar o cara lá e dizer assim, porra, que merda, todo mundo achando o projeto ia se integrar com a colmeia de uma forma maravilhosa e o cara meio que tá tomando o caminho dele. Mas tem motivo para isso. Eu acho que a gente é inteligente o suficiente para evoluir junto e criar, sim, todo um sistema novo. Eu acredito que a gente está numa situação muito complicada no sistema financeiro internacional, que eu não sei se chega no Brasil ou não, mas é importante a gente estar, sim, programando esse futuro. Posso? Fez silêncio, pode falar, Paula. Não precisa nem pedir. Bom, eu vou dar minha posição pessoal também. Então, assim, ó, eu continuo no projeto, não tem problema nenhum, porque é uma coisa que eu gosto e que eu aprecio. Não sei o tempo que eu vou poder medicar se a gente sempre estiver fazendo assim, desse modo como vocês estão colocando. Eu concordo com tudo que o Haroldo falou, mas se mantiver a posição do Vertov também não tem problema nenhum, tá? Beleza. Só que eu acho também essa questão aí do que está pagando sozinho, Rafael, não deve ser assim. É, o meu interesse agora é porque eu quero trabalhar com vocês e trazer para o local, que a gente está começando uma nova administração, e eu quero trabalhar no empoderamento das pessoas e nessa outra visão não competitiva. Essa visão solidária, essa visão de troca, de colaboração. Então, essa é a minha praia no momento. Tudo bem, eu me sustento, tá beleza, assim, ó, vivo, né, vivo bem, mas ganho pouco. Só que assim, ó, eu não sei por quanto tempo eu vou continuar nessa, porque eu tenho intenções, sim, de ir para outros espaços e vou viver na dependência do dinheirinho, sim. E, de repente, não vou ter muito tempo para isso. Então, é o que eu posso dizer se permanecer assim. É, eu não acho que a colmeia em si tenha que empreender, se tornar uma ONG ou o que for, para buscar recursos, mas eu acredito, eu acho também que é muito difícil se nós fizermos alguma coisa, não sei quem estaria disposto a fazer alguma coisa, no caso, de fora, porque já demanda toda uma outra organização, e daí então a gente ia tá trabalhando com duas coisas, além do que nós já temos de praxe, as nossas vidas para cuidar e família, etc. Então, não sei, eu acho que é furado, assim, tentar coisas paralelas. Mas tô dentro, por enquanto. Às vezes, eu me penalizo pela falta de comunicação. Minha esposa, ela vive reclamando que... não sei, acho que tem coisas que eu penso e eu acho que eu falo pra ela e depois, tipo assim, ah, eu tô indo lá na reunião, não sei o quê. O quê? Tu tá indo... Tu não me falou nada. É uma sensação assim de como... Parece que a gente está tão perto que meio que assim eu consegui transmitir de algum jeito, através de um trejeito, através do pensamento, o que eu queria. E depois eu me dou conta realmente que eu não falei, assim. Ou chega muito em cima da hora e ela não está esperando e ela não tinha... E acabo causando um tumulto. Essa mesma sensação às vezes eu tenho aqui na rede, que eu estou diariamente envolvido com os processos da rede e eu tenho um monte de coisas que precisam ser feitas para azeitar o funcionamento. Por exemplo, obviamente que isso que eu vou falar agora pode ser compartilhado por qualquer pessoa que queira e seria uma dádiva, né? e ter acesso, digamos assim, às senhas do Facebook ou do Twitter ou de qualquer rede social, de qualquer lista, que é, tudo é aberto a quem quiser participar. Mas isso ainda está centralizado em mim. Então, por exemplo, chega uma pessoa nova na rede Bem Comum, eu fico sabendo na hora porque eu recebo no e-mail. Aí o que, que eu faço? Vou lá, vejo se é spam ou não, se é aqueles usuários robô, né? Aí se é isso eu deleto. E se é um usuário novo, pá, eu fico sabendo na hora que pessoa está chegando. Pá, e geralmente eu fico fascinado, assim, porque a pessoa que chega na rede, que resolve fazer o login, é porque ela leu alguma coisa em algum local, ou porque ela foi apresentada por alguém e bateu alguma coisa. A pessoa decidiu, nah, vou gastar aqui 2 minutos e vou botar os meus dados aqui. Então, pera lá, uma pessoa que gastou 2 minutos do tempo dela hoje, em 2012, para fazer um cadastro, que é a coisa mais chata que tem, é fazer um cadastro na internet, e entrou, não, por favor, isso aqui tem que ter algum, eu tenho que conversar com essa pessoa. Então, isso acontece tanto na rede Bem Comum, quanto a pessoa que curte a página do Facebook, quanto a pessoa que entra no grupo do Facebook, que são coisas diferentes. Eu fico louco de vontade de parar e dedicar 10, 20, 30 minutos, uma hora, para conhecer aquela pessoa e saber quem ela é, o que, que ela faz, o que, que ela está pensando para o mundo, se ela tem filhos, o que ela já conseguiu fazer na prática para mudar esse planeta, para mudar a vida dela, a vida da família, do trabalho, etc. E aí eu fico nessa angústia, porque enquanto eu estou pensando isso, aquela pessoa chega, pá, chega um paciente, eu tenho que começar a trabalhar. Enquanto isso, enquanto eu atendo o paciente, tem 15 mensagens no Face ou no e-mail e tem outra coisa para fazer. Então, assim, de verdade, assim, tem algumas tarefas que são muito importantes hoje. E a primeira é justamente essa, do acolhimento das pessoas que estão chegando, estão se aproximando e que não conseguem ter a devida atenção, a gente não consegue recebê-las, explicar o que a gente está fazendo aqui, que maluquice é essa que a gente está tentando levar adiante, fazer, transformar numa experiência social, numa forma de convivialidade, de vida em conjunto, em rede, mesmo sendo à distância, que a gente está organizando eventos locais, que já foram organizados em Porto Alegre, já foram organizados em Ipatinga, aqui em Araranguá, vai ter agora em São Paulo. Teve um encontro que não dá para dizer bem que foi da colmeia, mas foi de algumas pessoas que em algum momento criaram algum vínculo, o caso da Estela, o caso da Jéssica, que morava aqui em Araranguá e agora foi lá para João Pessoa, do Tomás. Que daqui a pouco aconteça no Rio de Janeiro. E então, assim, o que, que é isso que a gente está fazendo? Mas para isso a gente tem que tá um pouco mais por dentro dos processos. Então é uma briga para fazer as pessoas participarem, às vezes, dessa reunião, mas aqui a gente consegue esclarecer alguns assuntos que são muito importantes. Agora, finalmente, que a gente está conseguindo estruturar a gravação e a divulgação da gravação das reuniões, e além da gravação, o que está sendo escrito, né? E uma evolução maior ainda seria a gente conseguir alguém que tivesse uma habilidade, uma capacidade de secretário, assim. Secretário no sentido não assim de ser um serviçal, assim, mas eu digo no sentido de conseguir resumir o que é falado aqui nessa reunião em 2, 3, 4 ou 5 parágrafos para poder postar junto com cada página, digamos, para quem não pode estar numa segunda-feira ou quem pode estar uma vez por mês só, digamos assim, mas que fique por dentro do que está acontecendo. Aí surgiu a ideia da rádio, aí surgiu a ideia do boletim, para também fazer o resumo disso, um boletim mensal, talvez, ou quinzenal, para poder resumir o que tá andando, quais são os projetos que estão indo para frente, que região do país que tem núcleos ativos, ou favos, ou esporos, sei lá o nome que se queira usar, para cada grupo. Sempre lembrando que dentro do conceito, novo conceito de favo, não precisam ser grupos que surjam necessariamente dentro da rede. Podem ser grupos, coletivos, redes, movimentos que tenham afinidade com a rede que já existem e que topem se conectar à rede, começar a participar de alguma forma, interagir e co-criar, produzir aí colaborativamente iniciativas voltadas para o bem comum. Ah, sim, o Thiago falou, ah, tá para rolar em Blumenau. É, o Gilberto Raulino lá, ele tá a fim de organizar alguma coisa também. Ele é um permacultor, jardineiro permacultor, digamos assim. É, ele faz jardinagem, mas ele tem umas pegadas assim de permacultura, ambientais. E só que ele tá meio sozinho lá em Blumenau, ele não encontra ninguém. Então o que eu vou tentar fazer é ajudá-lo a encontrar pessoas. Então, como ele não teve iniciativa de criar nenhum evento lá em Blumenau, eu vou tentar agilizar com algumas pessoas que eu conheço lá do Instituto Federal Catarinense. Então, tem o Werther aqui, que é professor do Instituto Federal de Santa Catarina, que é diferente IFSC, IFC, né? E ele vai tentar ver alguns professores de lá. Eu tenho alguns amigos esparsos lá, que não tem muito essa veia social nem de ativismo, mas quem sabe eles conhecem alguém que possa participar. E a gente vai tentar criar uma rede para ele lá na cidade. A ideia é que as pessoas possam ter suporte e encontros físicos, assim como o Renê está encontrando uma galera agora lá em Sorocaba, né? Encontrou o Bruno, encontrou o pessoal do coletivo lá, não lembro o nome, e essa é a ideia. A Ju já está encontrada lá em Floripa, né? Com o Thiago também, agora tem a turma, voltou para a turma de Floripa lá. Então, daqui a pouco faz uma reunião aí da galera da Ju com a galera do Thiago lá em Floripa. Eu vou junto também. É pertinho para mim, já vai dar samba. Oi, Tomás. Eu só não vi, eu só vi o começo do vídeo. Esse vídeo é sobre negócio de ONG, né? Eu não consegui ver ainda. Ele tem vários minutos, né? Ô, Tomás, você está sem microfone aí? O Tomás está sugerindo um vídeo, que a gente assista um vídeo cujo título é Compras Coletivas em Comunidade. Mas esse vídeo parece o mesmo que o René compartilhou. Será que é esse mesmo? Dá uma conferida no link aí, Tomás. É mais ou menos isso. É um vídeo que orienta sobre compras coletivas, fazer compras em grupos maiores, assim, nas cidades. E aí, através desses grupos maiores, conseguir descontos e talvez da economia ou da administração do sistema conseguir gerar uma renda extra. E essa renda extra viria mesmo com a economia das pessoas. No modelo que eu coloquei ali embaixo, Tomás, que é o modelo que a gente deve implementar aqui, de compras em grupo. Ele funciona um pouquinho diferente, assim, em vez de fazer a reunião de pessoas para comprar do supermercado, o produto do supermercado já passou por um atravessador, já está mandando lucro centralizado para o dono do mercado. A gente vai tentar atrás do produtor diretamente para conseguir os produtos a granel, para que a gente não precise utilizar plástico, isopor, papelão, sei lá, um monte de embalagem intermediária aí que acaba produzindo lixo, pelo qual a gente paga. E se não puder conseguir do produtor, que seja do nível mais alto, assim, digamos assim, mais perto do produtor possível, de um distribuidor, né? E só em último caso conseguir os produtos do supermercado. Então a economia, além da economia ser maior, a gente vai ter um controle maior sobre a origem dos produtos. E além disso, dessa economia, se pretende criar um fundo um fundo para emergências, para situações de catástrofe, para apoio de pessoas carentes ou necessitadas, em situação de crítica, assim. É, e, além disso, também se pretende organizar uma espécie de um people supermarket, né, um supermercado do povo, onde os proprietários do supermercado seriam os próprios usuários, eles que cuidariam, né, isso é, já existe, na verdade, na Inglaterra, acho que talvez já tenha em outros locais, acho que em Portugal eu vi um também, né, uma cooperativa, na verdade, que é até mais antiga que o tal do supermercado do povo lá, que foi que gerou mais buzz recentemente. É, e aí você poder ter, quem sabe, então, gerar excedente. É uma forma realmente de, através da economia convencional, estar gerando algum sustento, desde que o grupo vinculado à cooperativa tope colocar no estatuto social ou nesse grupo, né, uma parte da verba para destinada a esse gestor ou o gerador da ideia, que poderia ser a colmeia ou outros grupos, tanto faz. Rafa, eu vou exatamente nessa história aí, quer dizer, foi colocada uma questão de compra coletiva, tá? Que eu não vi ainda esse vídeo, mas talvez tenha um modelo ali por trás. E aí foi colocar, aí você começou a colocar, não, porque aí pode ser comprar direto do produtor, aí não se usa embalagem, aí se faz um supermercado, eu sei que tudo isso existe, mas assim, eu acho que se a gente tentar começar do perfeito, e lembrando que o perfeito não existe, o perfeito é para uma percepção de perfeição para cada pessoa, né? Quer dizer, ou seja, chegar a uma perfeição, o chamado perfeito comum, só isso já acaba, às vezes, inviabilizando a história. Né? Então, por exemplo, tem gente que chega para mim e diz assim, não sei o quê, o saco do supermercado, porque isso enche o coisa. Tudo bem, mas o saco do supermercado também permite que não haja infecção nos locais por onde o lixo passe. Agora, se me arrumasse um saco de supermercado biodegradável, eu ficaria bastante feliz, entendeu? Então, assim, eu acho que buscar, e eu acho que rola muito isso aqui nesses debates, muitas vezes a gente busca uma perfeição que simplesmente vai inviabilizar a ação. Ou seja, nada como ter isso como objetivo, não como início. Que ótimo. É ótimo que o seu supermercado já tenha. O meu não tem, tá? E entre colocar o lixo num saco e vai se destruir no caminho e colocar no plástico, aí você vai dizer, mas é horrível. Eu sei que na reciclagem é muito mais complicado, mas as pessoas estão reciclando, a coisa que está sendo misturada, não está sendo misturada, não existe lixo. Lixo, na realidade, é a coisa que está sendo colocada no lugar errado, porque tudo pode ser usado de alguma forma. Concordo, Tomás. Tomás, no exemplo que eu citei, é para ser feito aqui localmente, aqui na comunidade. O controle vai ser numa plataforma do Excel. Não é nada grande, não. Só dando sequência, então. Pelo que o Rafael, pelo que eu entendi, o Rafael está bancando sozinho aí, né, os custos aí do Colmeia. Né? Eu acredito que a gente poderia, de repente, ver, né, sobre esse aspecto, o que pode ser, assim, minimizar os custos a respeito disso. Eu acho que eu posso conversar depois com você, Rafa, para a gente tentar chegar numa solução que torne isso mais barato, porque pelo que você me passou aqui, o custo é bem alto. Quanto que é o custo mesmo, Rafa? René, assim, ó, dificilmente a gente vai conseguir minimizar os custos, tá? Porque os custos, pelo contrário, só vão aumentar. Hoje, agora há pouco, eu estava vendo a carga do servidor, essa hora está 3,6, 2,4. Então, não tem como reduzir a potência dele. Ele é um servidor de 8 núcleos. É um quad-core de 12 GB de memória RAM. Então, e ele custa US$ 409 por mês. Esse mês deu R$ 865. Só que assim, ele não é coberto somente pela Colmeia. Ele é coberto também, ele é usado também o portal O Pensador Selvagem, usado colocado no meu blog pessoal. Tem ali o site do Mobiliza Araranguá, nesse mesmo servidor. Então, assim, só que na verdade, nenhum desses projetos, o único projeto que traz alguma renda para dentro é o do Pensador Selvagem, porque alguns blogs e o portal têm anúncio do submarino lá em cima, e alguns blogs também têm. Acho que tem Google AdSense. Não, Google AdSense foi tirado de todos. Então, é submarino e Amazon, que dá cerca de R$ 120 por mês. Então, assim, desse 120, 150 às vezes, então desse valor se abate dos 865, na verdade dá 700, mas então não dá para dizer que todo o servidor é da colmeia, você entende? Só que a colmeia é de todo o que tem a maior largura de banda ou necessidade de acesso é o do Pensador Selvagem, pelos vários blogs, tem blogs com milhares de acessos por dia. Mas o que mais complica para o servidor é justamente o da Colmeia, porque ele é o que tem a maior complexidade de demandas, assim, de softwares em Java, em Ruby, em PHP, claro que é básico. Tem Python, tem, sei lá, vários sistemas que a gente testa, instala. Agora, recentemente, foi feita uma outra aplicação em Ruby, que é uma espécie de uma wiki federada. Então, eu estou sempre. O próprio Ricardo vai tentar instalar o Goteo. Então, o Goteo já é super ultra high, precisa ter a última versão do MySQL, a última versão do PHP para poder instalar. Então, se você não tem acesso direto ao servidor, você fica na dependência. Não, o que eu quero dizer assim, não dá para usar um servidor compartilhado para esse tipo de compartilhado, eu quero dizer que você não tenha controle sobre o servidor, que você não pode contratar aqueles servidores de R$ 30, R$ 50 por mês, que você não vai conseguir fazer o que você precisa. Então, mas Me será que não lembrar, teria alguma forma de baratear, de repente enxugar um pouco o Comé aí, para ver que. Porque eu acho que é muita grana, assim, para mim, pelo menos é uma grana excessiva. De repente, por exemplo, eu pago durante. De cada 3 em 3 meses, eu pago, acho que na faixa de uns 120, R$ 150 para uma hospedagem. De repente, eu começo, em vez de pagar para outras pessoas, eu pago, de repente, eu ajudo a contribuir com esse custo para o Colmeia, né? Daí já teria, tiraria um pouco das suas costas esse custo aí também. Ah, sim, entendi. Você usaria o servidor, traria os seus sites para cá. Ah, isso aí seria tranquilo, seria ótimo. Seria uma forma de já atenuar, sem dúvida. Seria show de Então, bola. de repente, deve ter outras pessoas ali na rede que devem ter sites e tal. De repente, poderia se fazer uma campanha justamente para isso, para também abaixar esses valores. Porque eu não acho justo você bancar esse valor sozinho, cara, sendo que todo mundo usufrui, entendeu? Não, beleza, isso aí pode ser. Isso é automático. A coisa mais simples é importar um site de um outro servidor para cá, fazer backup, etc e tal. Isso aí é tranquilo. Não tem mistério. É só fazer então. Isso seria uma boa ideia, fazer uma campanha, explicar que é por um motivo justo, né, para, digamos, zerar ou distribuir melhor o custo, né? E aí, se, sei lá, se futuramente a gente precisar fazer um upgrade do servidor, o upgrade é muito em conta, assim, aumentar mais memória é super barato, aumentar mais, não é caro. Caro é toda a estrutura que a gente tem. A gente tem por questão de segurança, eu contratei o Hyde 1, que é uma espécie de um backup que é feito no HD espelho. Então, eu tentei, porque assim, é um trabalho que é, sei lá, que é um trabalho pesado, tem bastante história e tudo, então não dá para perder esses dados e essa história toda. Então, por isso que a gente tem esse servidor dedicado e a gente confia mais, eu confio mais no que eu tenho em vista do que, sei lá, um material que está num servidor aí, vai saber qual, né? Sim, sim. Outra coisa que eu queria falar aqui, pela conversação e tal, eu percebi que, de repente, falta a gente entender o que cada um quer na rede, entendeu? O que cada um está buscando. E porque eu acho que, sei lá, de repente eu acho que eu estou pensando de um jeito, você está pensando de outro, de repente o Rubem, o Thiago, enfim, cada um está pensando de formas diferentes. Eu acho que falta a gente se entender nessa parte. Eu só queria lembrar uma coisinha. É claro que tem linguagens mais pesadas, menos pesadas, mas tive junto de um pessoal de desenvolvimento há um tempo atrás e quando se chegou a um uso de 2.000 e algumas pessoas simultaneamente, tá? Depois até eles tiveram que mudar a programação que estava em cima, eu não me lembro exatamente, eu me lembro que era uma linguagem da Microsoft. E acabaram, acho que, indo para Java, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, com 2.000 e tantos, o negócio já sentava. O Luiz Nassif, também nas experiências do site dele, chegava com... Ele já tinha lá alguns servidores e tal, 65 mil acessos simultâneos, ele também sentava. Entendeu? Eu acho que ele tinha alguns servidores, eu não me lembro se eram 4, alguma coisa assim. No caso do Ning, a despesa chegava a 100 milhões de dólares e só com essa história de manter o Ning no ar. Então, assim, lembrando, eu acho que essa ideia que foi colocada aqui de pessoas que precisarem, quiserem tal, migrar, e lembrando que a gente tem, as pessoas têm demandas, se a pessoa tem um vídeo, ela precisa de banda e coisas assim. Mas é uma proposta vamos dizer assim, sustentável ou viável para se dar um apoio a uma estrutura que se acredita, tá? Mas, vamos dizer assim, lembrando que isso aqui, para uma colmeia dando certo, isso aqui é o início de serviços de servidor que precisam, de certa forma, ser robustos. E tem uma outra coisa para comentar que também não pode passar, né? Uma coisa assim, tá, beleza. Hoje eu estou administrando um servidor que tem o Pensador Selvagem, o Rainer.org, Colmeia.org, Colmeia.org/bem-comum, etc, etc, etc. Aí vai ter mais o renesampaio.br, sei lá, vai ter mais... que eu vou ter que administrar, se der qualquer, preciso atualizar tal coisa, aí o René vai ter que entrar em contato comigo e vai dizer, eu preciso atualizar tal coisa, pronto. Isso, então assim, tem que cuidar, porque não é isso que eu me preocupo às vezes, de começar a botar um monte de sitezinho que vai me dar um trabalho em horas de manutenção, que não vai valer a pena simplesmente. Então, eu prefiro pagar do meu bolso do que ficar atendendo as pessoas para ficar resolvendo pequenas coisas, porque de fato, então é uma coisa delicada, é complicado. Eu fico muito preocupado assim, sobre o Colmeia e se nós amanhã não tivéssemos mais o Rafael, entendeu? Porque, felizmente, e acho que, sei lá, você é a pessoa que mais corre atrás, que mais está envolvida, assim, que mais faz a coisa funcionar, fico super feliz com isso. Mas eu tenho essa preocupação, né, que a gente tem que descentralizar, né, o comando seu, cada um tentar puxar a responsabilidade daquilo que é capaz para si. E como você, como eu sempre falo, você é um grande líder aqui para mim, entendeu, Rafael? Nessa questão de puxar os projetos, de dar incentivo. Eu acho que, para mim, isso, pô, é super bacana. Sincronicidade. Hoje mesmo eu estava pensando, vindo do consultório para cá, cara, quando é que eu vou poder falhar uma segunda-feira para poder chegar em casa? É que nem hoje, que cheguei 8h20 mais ou menos, e dizer para Carol, hoje eu vou ficar com o Benjamin, não vai ser aquele beijo correndo, aquela janta deitado na cama. E realmente, assim, são coisas que a gente vai se acostumando, meio que faz parte, mas seria muito bom um dia poder dizer assim, não, essa segunda eu não preciso estar lá, não vou gravar, não vou publicar, porque essa semana a Paula vai fazer isso e já está craque dentro do sistema e do formato, na outra, se nem eu, nem a Paula, o Renê vem. Então, assim, a gente está realmente ainda em fase de formação, porque é em grande parte por isso que o Renê falou, assim, a questão do foco, né? Qual é o foco da rede, por que que cada um de nós está aqui, qual é o objetivo final, qual é o objetivo de cada um, será que esses objetivos são comuns, será que vale a pena eu dar R$ 20 por mês, ou será que para ajudar um servidor, que faz o que mesmo esse servidor, o que que ele está hospedando, qual é o objetivo de ter um servidor, comprar camiseta, mas para que mesmo, vou dar meu tempo para que mesmo, onde é que, em que ponto da história isso converge com o que eu acredito, com o que eu estou fazendo, com o rumo que eu tenho para a minha vida. Então, são muitas perguntas e cadê as respostas? Gostaria de lembrar que, apesar de não ser o modelo desejado, o Fora do Eixo, na sua forma de organização, já conseguiu suplantar muitas desses problemas que existem hoje na colmeia. Quando a gente fala que comprar uma camiseta, eu estou entendendo que a gente compre em reais. Ou seja, para isso precisam de reais para comprar a camiseta. Não estamos falando de uma moeda complementar. O Fora do Eixo, por exemplo, ano passado movimentou 80, parece que 88 milhões em moeda complementar. Enquanto em moeda real, acho que foi 10 ou 15% disso. Acho que foi 15% disso. Então, assim, isso é uma questão. Outra questão, eles criaram, sim, suas bases de dados, né, de como fazer as coisas de forma aberta, de forma que qualquer coletivo que entre no ar pode copiar a forma de fazer, até mesmo o banco, ou a moeda, melhor dizendo, entendeu? Na sua comunidade. E você consegue uma independência grande desses coletivos. Eu, outro dia, estava olhando a questão do Fora do Eixo e eu vejo algumas coisas muito legais por lá. Por outro lado, algumas coisas que me incomodam, talvez até pela minha idade. E eu fiquei pensando, será que não poderia existir uma espécie de Fora do Eixo para uma outra faixa etária, com algumas coisas alteradas e copiando, sim, tendo talvez até parte da estrutura na parte que está comprovada e que funciona bem. Haroldo, assim, você poderia... Só lembrando uma coisinha mais, tá? Vamos lembrar que no caso da moeda lá, você tem as moedas, né? O Cubocard, papapá, até alguns, de certa forma, financiados por projetos de shows e papapá. Mas existe também a liberdade, como eles dizem, de trocar um ar-condicionado por um carro. O que eu gostaria de falar sobre a questão do Fora do Eixo, assim, a despeito da crítica lá do Thiago, Eu concordo com o Haroldo no que ele diz. Uma coisa é o posicionamento político deles e de onde que vem o dinheiro e etc e tal, apoio, etc e tal. Outra coisa é eficiência organizacional, né? Tudo bem que em parte ela é movida pelo dinheiro, etc e tal, mas eu estou falando da questão de gestão de processos, gestão do conhecimento, que é o que o Haroldo falou. Nesse aspecto, existem coisas positivas. Eu acho que, assim, sei lá, se você for ver Che Guevara, por exemplo, né? Che Guevara, esses dias eu fui criticado porque eu fiz uma citação dele, né? E aí a pessoa falou, ah, mas aquele sanguinário, não sei o quê, que matou num determinado contexto histórico, ele foi obrigado lá a matar não sei quem. Bom, aí tá. A discussão acabou no seguinte ponto. Falei, ó, você tem que saber extrair, né, as coisas boas, né, que existem, né, de um limão, faça uma limonada. E, bom, aí acabou o tempo de diálogo, a gente não conseguiu concluir o debate, mas o que eu quero dizer é assim, independente da gente concordar ou discordar com o Fora do Eixo como um todo, pode ser que pelo menos na gestão de processos ou de gestão de conhecimento deles, eles tenham sido bem-sucedidos. E aí vai a pergunta que eu queria fazer pro Haroldo, se você tem um desenho melhor na tua cabeça que você possa passar para a gente ou agora, ou em algum outro momento, por escrito, ou rabiscado, num pedaço de papel, escaneado, o que, que seria isso, esse fora do eixo para adultos, sei lá, fora do eixo para outras pessoas que não os foras do eixo, né? Que a gente poderia usar como benchmarking, assim, ou como pelo menos para a gente analisar e poder entender melhor o que, que você quer dizer. Você acha que você consegue passar isso agora ou você precisaria de algum tempo para sistematizar isso? Bem, eu comecei a pensar essa semana nisso, tem que sim que pensar, até porque eu precisaria, o ideal seria que eu entendesse melhor toda a estrutura de como funciona lá. Eu tenho uma ideia. Quanto ao nosso amigo Bertoff, não é verdade que não se compra pãozinho, tá? Eu acho que você deve se atualizar sobre o Fora do Eixo, porque ele está chegando à América Latina, ele está chegando à Europa, ele está chegando à África, ele está agora com a Universidade Fora do Eixo sendo patrocinada pela Petrobras e reconhecida por um dos países lá da África. Então, assim, me desculpa, eles estão funcionando muito bem, tá? Concordo 1000% com o Rafael que não, talvez não seja o meu caminho, tá? Político e outras questões, mas vamos combinar que que eles são case muito grande de sucesso. E sob o ponto de vista organizacional, nós temos sim a possibilidade de se inspirar em alguns pontos deles, não precisam ser todos nem a maioria. O nazismo como forma organizacional também funcionou muito bem. Eu não sei se é exemplo para qualquer coisa. Me desculpa, você falou uma besteira. Combinar, comparar nazismo com Fora do Eixo, me desculpe. Então vamos pensar junto. Os caras fazem cooptação política para poder receber recursos do governo, para falar mal do governo e para fundar um partido da cultura, não sei o que, sabe? E do tipo, e aí toda a parte ideológica tá errada e vocês aqui estão concordando com isso, mas a parte organizacional é maravilhosa. Discordo totalmente, cara, totalmente. Eu já discordo da teoria em excesso e a falta de prática. Eu acho que existe um discurso muito bonito através da teoria, o que aconteceu muito com o Zeitgeist, e a gente viu que não foi para frente também. O Fora do Eixo recebeu R$100 mil do governo para fazer um evento em Santa Catarina e pagou R$200 de cachê para os músicos que se apresentaram. O restante do dinheiro, até hoje, a prestação de contas desapareceu, simplesmente. Mas é justamente nessa parte que eu sou contra. Porque se fosse um grupo sério, daí sim teria que fazer a prestação de contas com honestidade. Acho que é esse ponto que eu estou querendo dizer que está precisando acontecer. Igual tem aqui o coletivo de Sorocaba, aqui, Rasgada Coletiva, meu, o pessoal recebe uma verba de um projeto Link, né, de lei de incentivos à cultura, e eles têm vários projetos super interessantes, fazem oficinas, permacultura, e eu acho que é por aí, meu. É, um outro exemplo também foi o Festival de Música Independente lá do Sergipe, que teoricamente independente seria um festival aberto para as bandas que quisessem participar, e foram recusadas a participação de diversas bandas por não fazerem parte do contexto estético do festival. Aí é complicado, né, cara? Então, para mim é igualzinho o nazismo, sim, cara. Tem um líder lá, que é o Pablo Capilé, e é isso, cara, sabe? Então, na boa, não era. Eu passei um tempo na minha vida sendo contra as pessoas, hoje eu prefiro ser contra atitudes e não contra pessoas. Acho que existe muito a aprender com eles, eles são uma referência em diversas áreas, e eu posso apontar muitos estudos acontecendo sobre eles, o que não significa que sejam perfeitos, nem que eventualmente não tenham erros graves. Eu acho que a grande vantagem que existe na história, da história, é você não repetir os erros do passado, mas aproveitar o conhecimento já gerado. Evitar ficar querendo reinventar rodas. Tá? Sinceramente, acho, Vertóvia, complicadíssima essa posição. Que chamam de radical, mas nem radical é, porque radical é ir à raiz. Então, assim, essas questões de sou completamente contra fulano ou cicrano, eu acho que a gente está na época do diálogo e do aprendizado com o outro. Começar a aprender com o outro antes de ficar apenas criticando o outro. Eu já tentei isso antes e não fui feliz. Gerou uma discussão que evaporou. Tem muitas coisas que foram ditas hoje. Eu estou considerando a pauta já encerrada, né? Nem sei qual é o último item. Uma nuvem de soluções para problemas pessoais, coletivos e que respeitem o meio ambiente. Cara, metade das coisas que a gente consome já sai de cena. A história do dinheiro. A história da economia baseada em recursos, a gente está no caminho errado, tem pessoas que não se dão conta disso, e principalmente quem está sofrendo é o que mais tem a dificuldade de virar o jogo, porque para quem hoje está relativamente bem, algumas pessoas começam a ter crises, né, de consciência e precisa buscar soluções. Só que, como já foi dito antes, né, tem um que é uma coisa de um jeito, outro que é do outro. Cara, quando é que a gente vai, de repente, pôr as coisas no seu lugar? Eu sei que vai ser muito difícil, os desafios são grandes. Já tem gente que é o que eu gostaria que acontecesse, da mesma forma que engenheiros, estudiosos e sei mais o que, começam a se organizar. São pessoas críticas que vão, entram numa fazem uma faculdade, entram numa universidade, vão lá, pegam a todo aquele estudo que tem uma função mercadológica, mas eles questionam e aproveitam, tiram, né, o princípio, e a partir dali a gente reinventa a roda, sim. Porque eu não tenho escolha hoje. Eu não tenho como sair do sistema. Eu tenho que me vender, eu tenho que ser egoísta, eu tenho que fazer, senão eu não. Senão, o que vai acontecer, cara? Eu tô falando por mim, imagina se eu vou falar pelos outros que vivem numa situação pior, que não estão aqui pra. Não tem um computador, não sabe nem usar. Gente que sofre uma violência silenciosa que palavrão nenhum faz cosquinha mais. Pessoal, eu vou Achando, daqui a um tempo eu estou me recolhendo, vamos dizer o seguinte, mas te confesso que desde que eu entrei, eu vi a diversidade de posicionamento. Aí eu falo perante um processo que eu estou há algum tempo, meio que dedicando minhas energias e com o coletivo e tentando integrar, mas eu falo que eu fiquei um pouquinho numa visão assim de posicionamento, porque tem algumas pessoas. Quer dizer, mas antes de falar, eu quero falar que eu entendi a visão do Rafael perante a colmeia, respeito a posição dos colegas, até que eu acho que é até um pouco meio radical do que eu penso. E só que isso me deixou um pouco na dúvida a nível de posicionamento, vamos dizer assim, entre aspas, institucional dentro do processo que eu estou caminhando com parcerias com organizações que incluem mercado. E para falar a verdade, o mercado é muito forte dentro da proposta do consumo colaborativo proposto no conceito do FIB, dentro da FIB. Basicamente, envolve o consumo fortemente tradicional, necessita de parcerias com empresas, prestadores de serviços e produtos, e para sua sustentabilidade, basicamente, a gente vai trabalhar num VR de publicidade e marketing social, que dentro de uma perspectiva que consiga gerar valor para todos os parceiros envolvidos. Só que no caso de alguns colegas da Colmeia, esse valor eu acho que de repente é um desagrado, no caso assim. E é complicado a gente. Por exemplo, eu estou dialogando com grupos, com pessoas que eu conheço, mas que representam grupos grandes ligados à farmácia. Será que isso é uma coisa muito ofensiva a nível de, porque tem uma linha de ligação com a indústria farmacêutica, por exemplo, com um sistema financeiro, como eu já tinha colocado aqui, uma caixa seguros, né? E isso é complicado, porque a gente caminha e, de repente, essa diversidade de pensamentos que deve ser respeitadas, tem umas posições muito firmes, cria um conflito, e isso para o contexto, para o processo que está startando, eu fico, te confesso que eu fico com o pé meio que atrás no sentido de, não no sentido do bem comum, é igual o Rafael falou, independente de estar as ideias das nuvens de soluções que vão ser livres, na forma da sua forma de categorias, vamos dizer, vão ser inspirado, vamos dizer assim, nas novas dimensões do FIB, são ideias que estão no universo, vamos dizer assim, da rede. Que independente se estiver na nuvem de soluções, pode vir até em outros locais e a gente pode tentar viabilizar porque ela desenvolve e promove um grau de bem comum. Agora, é muito complicado, tipo assim. Essas posições firmes, assim, eu não sei se eu estou querendo entrar no mérito quer dizer, não estou entrando no mérito do contexto que a gente falou aqui, por exemplo, quando a colega falou do assentamento, é fácil perceber que tinha um olhar, um prisma muito nobre dentro daquela interação. Agora a gente está num processo de transição, que às vezes o parceiro, que aparentemente é um parceiro não colaborativo no desenvolvimento holístico, ele pode ser cativado e pode desenvolver uma transição com ele, e isso às vezes precisa de um nível de estratégia de comunicação que vamos dizer, oculte termos que às vezes pode não caber no processo. Isso eu estou falando uma visão minha. Aí eu fico pensando assim, eu não, eu estava até meio que pontuando assim, posicionar a colmeia com um parceiro nosso e se posicionar com um parceiro, mas eu vi que não tem umas pessoas que têm mais legitimidade com o processo ideológico da colmeia, muito mais do que eu, E é meio complicado, às vezes, no meio do processo, ver isso. Por exemplo, o colega falou: se tiver uma linha de patrocínio, eu estou fora. E eu percebo que ele está num processo com vocês ideológicos há muito tempo. Então, para te falar a verdade, a minha visão é que a gente interaja ideias, mas posicionamento a nível institucional no processo que está acontecendo, eu não sei se eu vejo agora com uma forma mais inteligente, mais clara, mais a frequência. Acredito que ainda não estamos na mesma frequência a nível de estratégias de promoção do bem comum. E isso me deixou um pouquinho meio assim. Acho que precisando interagir mais para poder ver a melhor forma de repente integrar a energia do bem comum, mas não necessariamente oficialmente, não sei se a palavra certa é essa, o contexto geral. Fiquei um pouquinho assim meio que refletindo esse contexto todo assim. Aí eu até queria, não sei se vocês entenderam a minha visão, mas gostaria de ver se vocês entenderam. Perfeitamente. Deixa eu falar rapidinho que ontem eu vendo meu feed de RSS, uma receita vegana. Aí tem um link daqui que vai para ali. Cheguei numa rede de. Eu até não gravei como é que é o grupo de pessoas que se alimentam só de frutas e verduras. Cara, instantaneamente eu abri a caixinha de chat. E uma usuária me oferecendo o livro em off porque o autor já estava tendo problemas com direitos autorais, alguma coisa assim. O livro chegou, nem não consegui abrir ele ainda, mas li um, dois textos e vi aquela coisa das pessoas interessadas em querer interagir. É muito importante isso. Quando o René tenta buscar nos outros uma coisa que ele mesmo também teria que dizer, por exemplo, aonde querendo chegar, cara, eu quero viver mais e melhor. E eu sinto a minha inteligência muitas vezes subestimada. Eu posso não ser letrado, posso não. Eu estou assim, dentro de um cenário em que a gente. Ele se apresenta de uma forma de pirâmide, cheia de níveis, e os caminhos para o topo são altamente burocráticos e são todo programado para evitar, sei lá, tu tem que te vender, tu tem. Então, não serve. E onde eu me encaixo aqui agora não, já não é mais a questão do saber, do conhecimento, isso aí a gente já compartilha, não tem problema nenhum, tá todo mundo preparado. Mas a questão muitas vezes é o não poder fazer porque, por falta de recursos materiais que estão na mão de poderes, né? E quando eles abrem a mão ou injetam uma verba, querendo ou não, as pessoas, quem está tocando o projeto, ela vai precisar se beneficiar daquilo da forma mais mínima possível, que é o que a gente considera ajuda de custo. Eu, por exemplo, estou bancando todo o tempo que eu estou aqui. Tudo está sendo bancado de alguma forma. Eu vejo que mais se resume às telecomunicações, que é o que está permitindo só a interatividade. Então, eu tento, e estou até com mais pressa ainda, de buscar o máximo de conteúdo online para ter ele disponível offline, até um determinado momento que eu já não vou mais precisar do conteúdo, porque aquilo já tomou conta de mim. E por questão de sobrevivência, a gente sabe o que realmente importa, né? Cada um tem uma visão, acha que vai de um jeito, eu não acho. Vai ser um, sei lá, se for aos trancos e barrancos que seja. Eu acho que é um pouco complicado. Não sei se teria alguma forma de ver qual que é o objetivo de cada um aqui no grupo, o que que cada um está querendo, entendeu? Mas, pelo meu ponto de vista, assim, o que eu quero é que mude, cara. Eu acho que a gente está vivendo uma época muito cruel, capitalismo selvagem, a tecnologia pano no lugar do homem, a banalização de vários pontos. Então, acho que a natureza também sendo desrespeitada a favor do lucro, é esse questionamento que eu faço. Então, o meu objetivo é mudar isso, em primeiro lugar. Não precisa ser anárquico, não precisa ser muito fora da minha realidade hoje, mas eu quero poder fazer, construir uma mudança, pelo menos fazer com que as pessoas e eu mesmo fique mais feliz, tenha uma vida mais confortável, mais alegre, possa desfrutar de mais tempo livre para poder curtir minha família, meus amigos. Acho que é isso. Tá, então assim, vou colocar o link sobre a questão do. Ali é uma parte textual que pode ser preenchida a qualquer momento, não precisa ser de forma sincrônica, que é justamente então para a gente se conhecer, colocar quais são nossas habilidades, capacidades, mas também o que que a gente, quem é a gente, o que que a gente está buscando e de alguma forma. É fazer uma introdução, digamos, né, sobre o caminho que a gente está tendo para que depois a gente possa se afinar. Eu não sei de verdade como resolver essa equação, esse problema que o João acabou de apontar, né, sobre essa intranquilidade dele, sobre uma eventual parceria, pela questão de ser ter uma pegada mercadológica, de marketing social. Que para mim é uma coisa que eu ainda estou tentando entender como é que funciona. Marketing é uma coisa bastante nova, né? Eu consegui entender dentro do modelo que ele apresentou, mas ainda de verdade assim estou assimilando. Eu acho que do meu ponto de vista não vejo ressalvas da forma que a gente combinou, na forma que a gente conversou nas reuniões de como seria essa parceria, né? Mas eu gostaria muito também de ver funcionando, João, para poder ver se eu entendi realmente, ou se, porque tá, confesso, tá tudo muito no ar, assim, né? Uma coisa é a plataforma, estática, outra coisa é ela funcionando e você vendo ela acontecer. Então, confesso que fiquei bem feliz até, não senti esquisito nem nada com o fato de você decidir iniciar localmente, porque acho que a gente vai poder ter uma noção melhor da dinâmica e como que se poderia encaixar a questão da nuvem, se é que ela vai encaixar ou poderia encaixar de alguma forma no projeto. E voltando para a questão do quem somos, o que que a gente quer, talvez a gente possa começar com essa ferramenta, ler um pouco mais das outras pessoas que estão ali, né? Aquelas pessoas, elas estão sendo convidadas a colocar os nomes ali, são as pessoas que de fato querem se comprometer com a rede, não é a pessoa que está eventualmente participando uma vez ou outra, ou tem planos de participar uma vez na vida, uma vez na morte. São pessoas que talvez ainda não estejam acostumadas com essa tecnologia aqui, ou nem sempre vão participar na reunião das segundas-feiras, ou nunca vão participar da reunião das segundas-feiras, mas que já deixaram bem claro que, de alguma forma, vão ser parceiras em um ou mais projetos, e assim forem chamadas para. Porque às vezes é isso, a pessoa está esperando um sinal, está esperando, ó, vem cá, vem fazer isso, vem aquilo. Então, mas enquanto isso ela está conectada através daquele compromisso, digamos, né? Que ela tá se colocando ali à disposição. Então, quem tiver interesse, quem ainda não tiver ali, quiser se Rafael, quanto colocar ou tempo se é mais ou menos? comunicar, fique à vontade. Eu acho que algumas chaves das histórias estão pelo seguinte. Primeiro, no momento que se simplifica a interação ou o principal, você acaba tendo maior facilidade de congraçar pessoas em cima daquele ideal. Quer dizer, se você tem 70 pontos para as pessoas concordarem, é mais difícil do que se você tiver 20. Então, se você tem uma simplificação na estrutura, a coisa tende a se tornar mais fácil de que todos aceitem, ou aceite a maioria, de certa forma, em relação àquilo. Dizem que a Madre Teresa dizia que a melhor coisa que você pode fazer pelo mundo é se aprimorar, e não aprimorar o outro, e sim se aprimorar. E alguns outros feras aí dizem que, na realidade, a melhor forma de você meio que arrebatar o outro é dar o exemplo, né? Que o exemplo é muito melhor do que palavras, essa coisa toda. Então, eu acho que, assim, se pretende uma certa plataforma que gere, entre aspas, não só uma democracia como uma coisa melhor para as pessoas, eu acho que uma das questões essenciais passa pela liberdade individual, o que não quer dizer falar pela plataforma. Então, que a plataforma tenha a capacidade de agregar as pessoas, entre aspas, até levar as pessoas em um caminho mais legal, e eu acho que, assim, até o momento eu não vi ninguém, assim, eu vejo aqui a maioria das pessoas com uma essência muito parecida. Agora, quando vai ao detalhe, as pessoas se diferem bastante. Então, eu acho que se a plataforma tiver uma raiz central, entendeu? E uma certa liberdade das pessoas nas pontas, mas aonde elas são responsáveis, ou aquele grupo é responsável pela ação, isso sim é um espaço democrático e, assim, diria, talvez futurista. Lembrando que quem disse que a verdade é daquela pessoa, daquelas três pessoas, daquele grupo de pessoas? Né? Então, por que a verdade de um grupo tem que ser maior do que a verdade do todo? Ou melhor, a verdade pessoal? Capacidade do Haroldo de interpretação dos processos é fantástica. Não, quer dizer, Rafael, eu também estou querendo ver essa questão prática para deixar até mais claro alguns pontos para mim também, entendeu? E estamos caminhando. Aí o processo do nível de integração, do processo, a Comé também está caminhando. Só que eu estou tentando dar uma canalizada meio raio laser nesse processo local. Mas só para reiterar, os princípios, realmente a maioria das pessoas aqui acho que tem um grau de princípios em comum, como o Haroldo disse, né? Só a estratégia que ainda precisa ser um pouco mais alinhada e tem que ter um certo nível de prudência dessa linha. Foi, eu acho, o ponto que eu estava querendo, que eu tentei interpretar, assim, a estratégia, ela tem que ser um tanto mais alinhada para que ela consiga dar uma sustentabilidade e não ter uma grande surpresa, que surpresas sempre vão ter, assim. Então, foi nisso que, de repente, reconhecendo o princípio, o grau de princípios incomuns em níveis, assim, mais, digamos assim, mais alto, mas reconhecendo também que às vezes tem uma distância enorme no nível de estratégia de ação para esse bem comum. Então, aquela pontuação que eu fiz foi numa visão, assim, tentando ver o contexto no atual momento e a médio prazo. De forma alguma, é uma discordância com a nuvem de soluções, com o processo da Comé. No entanto, que eu, dentro das minhas condições, eu reafirmo meu alinhamento, assim, e acho até fantástico. Agora, tu falou, tem pessoas fantásticas aqui que às vezes eu confesso que eu não consigo acompanhar o discurso, assim, numa visão clara, clara mesmo, assim, porque ainda não tive a oportunidade de ter um conhecimento amplo, 360 graus, em alguns contextos. Mas é isso aí, eu achei importante pontuar isso, e vamos ver essa questão prática, e a gente vai interagindo de uma forma que realmente seja, consiga contemplar todas as frequências ligadas ao bem comum. Bom, gostaria de complementar mais alguma coisa antes da gente encerrar a gravação. Eu gostaria. Dou a vez para alguém mais. Acredito que a gente precisa conversar sobre a estratégia que a gente vai traçar, por que fazer essa estratégia. Vai ter muitas opiniões divergentes, e através desses diálogos, a gente tentar, de repente, chegar num ponto comum. Não sei se a gente vai conseguir chegar. Eu ia comentar aqui é o seguinte, eu ainda não tenho nenhum filho, mas tenho alguns sobrinhos. Mas se eu tivesse um sobrinho jovem e alguém fosse encher a paciência dele porque ele tá tomando banho de mangueira, eu ia ficar muito puto. Até porque eu não acredito que a água cabe, tá? Quebrar uma molécula de água é um negócio complicado pra cacete. O que não quer dizer que a água doce do planeta esteja a pleno vapor. Mas isso tem muito mais culpa humana e essa culpa não tem a ver com meu sobrinho tomar banho de mangueira. Para que essa água seja armazenada numa caixa d'água, ela é cheia de cloro ou de outra coisa para ficar conservando. A água mais excepcional que existe para a saúde é a água que circula, a água da lua cheia, que tem propriedades espetaculares. Então, assim, eu acho que a gente deveria buscar trabalhar os pontos convergentes e não ficar na crítica da posição do outro sem conhecer a história ou os argumentos do outro. Se para a gente aquilo não serve, ótimo, cada um tem sua vida, né? Mas eu acho que se a gente tem. E assim, o que me incomoda muito é o seguinte: a gente tem aqui dois, três, talvez hoje a gente tenha tido, sei lá, 15 pessoas, né? Se a gente não consegue criar a colmeia das 15 pessoas, não vamos pensar em criar a colmeia de 1 milhão de pessoas, tá? Eu acho que tá faltando o caminho que permite que 15 pessoas consigam dialogar 50, 100, 1.000, 1 milhão, 1 bilhão. Então, nesse ponto, vamos buscar o entendimento, não vamos buscar o ponto onde a gente tem a divergência. Eu acredito que uma estratégia muito boa, né, sobre para comércio, que seria realmente projetos que promovessem o bem comum para cada um daqui de nós, porque a partir do momento que você começa a sentir diferença na sua vida, você vai procurar meio que passar para outras pessoas essa mesma ideia, entendeu? E quando você gosta e faz diferença na sua vida, nossa, estou sendo repetitivo aqui, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. Eu Pessoal, eu me desculpa profundamente. Eu acho que você está com uma posição que você deveria rever na sua vida, cara. Eu estou tá, mas isso dizendo que aí não, cada isso aí um depois deve eu acho que de repente pensar o que pensa. ó. Agora, dizer que eu estou querendo dizer que as pessoas têm que aceitar meus argumentos, porra nenhuma. Entendeu? Porra nenhuma. Eu acho sim que as pessoas têm que ter a possibilidade de cada um pensar do seu jeito. E eu acho que se a gente for cada um pensar do seu próprio jeito, entendeu? Sem ouvir o outro, principalmente sem ouvir o outro, tá? A gente não chega a muitos lugares. Agora, se a gente buscar os nossos pontos de convergência, convergência é onde a gente concorda. Aí a gente chega a algum lugar. Agora, se você tá ligado, entendeu? Se você está ligado a criar, entendeu? Quando discordam de você, aí você diz que não aceita os seus argumentos, salva de palmas. Isso aí é para quem não quer, entendeu? Convergência. Isso aí você está querendo guerra. Para que, que serve isso, cara? Onde tá, você quer chegar seguinte, com isso, ó, cara? Não entendo Entendi, vou concordar sempre as próximas vezes. Que merda é essa? A gente, cada um tem a sua possibilidade de falar e dar os seus argumentos. Agora, se eu for ficar pegando, ah, não, você tem uma pinta na orelha, então eu não gosto de você. A gente não vai chegar a porra nenhuma. Vou concordar sempre as próximas vezes, daí fica bom. Que merda de diálogo é esse, cara? Ah, mas o cara tá levando pro lado, desculpa, pessoal. Isso aí tu pode resolver com o cara leia depois, sobre comunicação, entendeu? Não violenta, vocês não vai chegar. Mas, cara, tu tá usando assim, lavrão, tu tá dando moral isso, de cueca, cara. Meu tá amigo, eu não meu vou amigo, tomar as dores do cara, eu quero palavrão, falar por mim, cara. Falar palavrão não é comunicação, é expressão da indignação. Pois é, então segura um pouco a onda, cara, só um pouquinho, deixa eu falar por mim. Eu não, eu sou um cara que desde muito cedo, cara, eu levo as coisas muito a sério. E eu não tô aqui brincando, eu não sou coadjuvante não, cara. Eu não tô aqui fazendo quórum. Eu já tô há mais de ano e não é questão de tempo, cara. É a vida toda esperando pra convergência. E eu vejo que tem gente que bate o pé, cara. Eu sei, cara, que nós temos muitas diferenças, cara. Eu digo, eu, ser humano, com outro ser humano que come carne, que eu não sei... Um dia foi dito que fazia bem, hoje estão descobrindo que não, e aos poucos vão tirando da reta. Aqueles mesmos que faziam o terrorismo que tu ia morrer se tu não comesse carne. Depois tem as madames que defendem os animais, então tem muito bicho que se reproduz, é largado na praça aqui, no parque de Porto Alegre aqui. Então tem as... Aí vão chamar as mulheres de mal amadas. Né? Mas eu vejo a causa. O que é feito, e eu falando por mim, o que me é permitido fazer. Então eu estou aqui para discutir grandes ideias, grandes projetos. A minha autonomia, que funcione com uma interdependência. Cara, eu preciso de ti. Eu preciso de ti, Aron. Tanto quanto tu precisa do teu vizinho. E a gente tem encontrado e tem esbarrado em algumas diferenças. Elas vão existir. Muita coisa está sendo feita, muito grave, de proporções continentais, vamos considerar. O meu problema é particular, que é muito simples, cara. E eu costumo dizer que eu preciso de muito pouco. E esse muito pouco não deveria custar. Ou talvez, com a boa vontade de algumas pessoas, a gente podia ter tomado um rumo que não cabe a nós, cara. Ou cabe a nós agora até controlar e buscar justamente alternativas para resolver conflitos de interesse que não são nossos conflitos aqui agora. São outros conflitos e nós vamos ter que tentar ou ajudar uma pessoa que está numa situação um pouco mais delicada, e eu não é eu que vou falar por mim, porque daí tem que fazer uma análise pessoal. Eu tenho problemas, tenho dificuldades, encontro obstáculos, tem uma série de coisas. O Rafael é uma pessoa, e todos os presentes, cada um aqui tem uma vida, cada um tá lutando também, sabe? Então, vamos só ficar mais tranquilo, vamos ver, tipo, olha, cara, eu me preocupo com alimentação, tem a questão da água, a questão de autonomia, de tu não pagar mais contas, e é óbvio que tem muita gente na fila esperando isso, que dependeriam de autoridades prover isso para os menos favorecidos, que não têm a menor capacidade, e as vilas continuam limpa aqui, aparece ali, é que nem rato. É assim, as pessoas são tratadas como gado, às vezes. Eu não sou eu sou um número. Então, cara, o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo. Eu tô lutando para isso, eu tô, sabe... na verdade, eu não estou esperando que caia do céu, realmente, mas eu sozinho, cara, eu não vou chegar a lugar nenhum. Disso eu sei. Eu não encontro apoio porque as pessoas estão impregnadas, muitas vezes contaminadas por um sistema que é perverso. E falado antes, banalizado. Então, cara, eu não sei o que fazer em relação a isso. Não cabe a mim, não fui eu que criei isso, né? Eu tenho que procurar buscar o equilíbrio para tentar equacionar alguns problemas pontuais que dizem respeito a todos. Eu não descarto um marketing de compras coletivas, mas, porra, cara, não força a situação, entendeu? Tipo, cara, faz o teu comercial e se tiver retorno, tem, não tem, não tem. É, colmeia.labs, vou fazer a crítica aqui, não é pessoal, mas tá, uma ferramenta, mais uma, e aí fica o cara sozinho lá, cara. O Vertome recebeu o convite, não sei se ele chegou a aceitar ou se ele conseguiu entender pra quê, cara, mais isso. Quando eu tentei te explicar antes que o que eu puder catar agora de informação, e eu acho que talvez uma a que eu mais aguardo é o livro de bolso que o Rafael, não sei quantos, 90%, tá, da tradução, que talvez ali eu consiga ter um insight e consiga, sei lá, me comunicar telepaticamente com as pessoas que querem a mesma coisa, e eu não penso em mim, cara, eu penso na sobrevivência da raça humana da forma mais pura e tranquila, lúdica, e é isso aí. Rubem, só para falar do mais uma ferramenta, só tem uma razão da gente estar procurando mais uma ferramenta, é o fato de que as ferramentas que a gente tem disponível, elas estão enferrujando. Então, para quem está do lado de cá querendo ver vida e tá vendo oxidação, a gente tenta achar alguma que seja usada e que se torne útil o trabalho que a gente vem fazendo nos últimos 4 anos. Então, só por isso que tem mais uma ferramenta, e vai ter mais uma se essa não for utilizada. E eu, enquanto vocês estão falando, eu tô lá olhando todo o trabalho que foi feito na rede Bem Comum, tô lembrando da época do Ning, que era quando teve a maior interação, e a gente desistiu de usar porque ia ser pago, a gente não queria usar, sei lá, coisa comercial, etc e tal, que talvez tenha sido até um erro, né, deixar de usar aquilo ali porque era comercial, mas era quando tinha a maior facilidade de interação, só que a gente já tinha, tipo, 1.000 membros, mais ou menos, e aquilo ali tava, ia ser o plano mais caro, etc e tal. Bom, tudo bem. Não estou questionando isso. A gente foi para o Elg na ocasião estava bem imaturo, uma série de bugs, a gente foi meio corrido para o Drupal, e o Drupal está até agora aquela merda que eu perdi um tempão configurando, não consigo me desvencilhar, ninguém mais se oferece para ajudar, porque todo mundo está com seu projeto, é importante também, né? Mas então ninguém se ofereceu para... se ofereceu, mas não conseguiu resolver o problema, né? Os problemas que tem. Enquanto a gente está aqui falando, eu estou pensando em como implodir aquela coisa para que torne, sei lá, um espaço que seja simples, que seja interativo, onde as pessoas possam entrar, fazer o login. Eu não consegui nem fazer uma busca. Hoje eu não consegui, na ferramenta que eu ajudei a desenvolver, não consegui achar uma pessoa de Blumenau ali dentro, não consegui achar um usuário que eu sei que está ali dentro, não consegui com a ferramenta de busca. Então, que porcaria de ferramenta é essa que o cara que talvez mais entenda da ferramenta não consegue usar? Então, imagina a pessoa que está chegando no primeiro dia. Então, é por isso que a gente ainda está falando de ferramenta, porque não tem... Resumindo, falando pela terceira vez, elas estão enferrujando. Eu, particularmente, o que procurei essa TeamLab aí, que eu falei, comentei com o Rafael, justamente porque ele mencionou a confusão, a dificuldade de você encontrar tópicos. Eu acredito que o Labs, eu acho que não é, ele não é perfeito, mas ele melhora bem a questão visual, a facilidade de entender o sistema, os projetos. Sei lá, acho que só o tempo irá dirá se vai funcionar. Mas eu acho que o mais importante, fora a ferramenta, eu acho que é a estratégia, né? Como que a gente pode fazer a partir de agora para a gente chegar a ter um consenso, tentar fazer o que o Haroldo estava comentando, de fazer as convergências e a gente, de repente, tentar trabalhar em grupo, num projeto maior, cara. Beleza, então, eu vou encerrar a gravação por hoje. São agora 12:52 do dia 23 de outubro. Vou estar fazendo a compressão do arquivo e disponibilizando, e depois eu compartilho o link com todo mundo. Obrigado pela presença de todos. Se alguém quiser falar alguma coisa, interrompa nos próximos 3 segundos. Estava presente a questão da rádio, eu deixei aberto uma semana aí para elaboração de perguntas. A intenção desse questionário de perguntas é, nessa próxima semana, enviar para outros grupos semelhantes ao nosso, que eu acho que a rádio vai poder agregar bastante gente, né, nesse mesmo objetivo que a gente tem aí. Porém, a gente precisa urgentemente tratar essa estratégia. Mas eu vou deixar o link aí no chat. Se alguém tiver mais alguma pergunta para a gente fazer aí para os outros grupos, seria muito importante. Então, boa noite a todos aí. Valeu a interação e vamos que vamos. Tava com saudade de escutar a voz da Paula. Ah, é? Obrigada.